Outro Caralho, já outro pensou? jogador de Aquele de logo Pokémon. foi. Mas é o Foi cara, mesmo, cara. cara. Tá no top 3 casts bons que a gente perdeu, né? É. Dos 20, né? Dos 20. É, isso que eu ia perguntar. Vai dar errado igual a quantos outros? Exatamente. Rapaz, teve um Bom, né? bocado. Teve uma porrada. Teve muito. Muito mesmo. Mas então, Mas enfim, vamos começar. Começar com essa porra. Sem conteúdo e nada rentável. É um EbaCast nos lamentável. Vai começar. Começando aí os lamentáveis, Noeba Cash, algum número aí, Noeba Cash infinito, infinito. Começa do 100, muito deitada. Olha aí, mas não é qualquer Noeba Cash, é o Mega Cast! É o Mega Cash, é o podcast Mega Crossover, é Mega Crossover, altamente foda, Cast evento. Cast evento, estou sem palavras. Nunca antes na história desse país. Desse país. Não é o suficiente pra falar quão foda esse aqui. Pois esse é, eu tô aqui, ó. É Logan tem tanta Cash, gente nesse cast. Logan pois é, tem. Olha, eu tem tanta uso gente falar, nesse cast. Eu uso falar eu vou fazer uma chamada aqui, só pra cada um falar alguma coisa aí. Tem aí o Pato, lá do Wikicast. Fala, galera, aqui é o falecido Pato Duck e eu fui a primeira vítima do Thanos. Olha aí. Tem o Pedro, nosso amigo do Não Vai Ter Cast. Oi, pessoal. Só pra lembrar que o Chupa DC já veio e já foi. Temos o Lucas, lá do Crazy Cast. Fala aí, galera. Se o Thanos vier na minha área, ele perde a manopla. E a galerinha aqui do Noeba, eu, surfista, o Clint, Magia e o Ai. Borgo. Opa! Olha. E aí, velho? Clint nem falou nada, foda-se ele. Sou de E aí, a gente vai falar aqui, obviamente, de Guerra Infinita. Vocês já devem ter percebido. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês acharam do filme logo de cara? Sem muita enrolação, sem negócio de um filme comentado do filme. Quero saber o que vocês acharam do filme. Vai, Pato. E todo mundo fala ao mesmo tempo uma palavra, vai. Um, dois, três. Dinâmica. Vamos fazer a dinâmica. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Se você, né? É, acho que o meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Olha aí, entrevista de emprego, eu fiz aquele jogo lá, Pato, do Tia Zona lá Nerd, mandou lá no Twitter. Muito bom aquele jogo, inclusive. É qual Vingador você é na rua e na cama? Olha aí. Eu não assisto há anos. E qual que eu deu? O meu deu Shuri na rua e Okoi na cama. Olha aí. Então, você é a paga de bonzinho na rua, mas na cama. Olha aí. Olha aí. Ô, louco, bicho. Brincadeira. É só brincadeira. É o velho come pele. O Pato é que... Qual foi o teu, Pato? Foi tu que deu o Hulk, foi? Não, o meu foi... Eu estou longe dessa perfeição. Eu sou o Thor na rua e o Hulk na cama. Ô, louco, bicho. É aquele que incomoda, né? A dor é grande. Você te pega de parto no meio, na verdade. Aquele que é perfeito pra namorada mostrar pras amigas e um animal na cama, né? Ô, louco. Pô, falando em Hulk e transa, quando eu li o Planeta Hulk... Vamos lá, aí tem aquela menina lá que dá pro Hulk, né? Eu falei, mano, que impossível. Ninguém conseguiria ganhar. Então, a piroca do Hulk, tá ligado? Aí eu conheci. Aí eu conheci o barra GIF do Forchan e eu pensei, até que poderia ser feito. Oh, meu Deus, é isso que eu pensei agora. Pariu. Eu imagino o Sapão comentando com esse GIF nesse exato momento. Puta merda. Mas o filme já começa com... Vamos aproveitar esse gancho aí do Hulk, né? Comendo alguma coisa, né? Às vezes, o filme já começa com o Thanos quebrando o Hulk, né, cara? Que isso foi... Comendo isso foi muito Hulk na porrada, né? Que pariu, que foda. Né? Comendo o Hulk na porrada. É legal, a cena é... Puta, a cena é muito foda, mas, porra, cara, o Hulk, né, velho? Porra, Cara, eles fizeram isso pelo simples motivo de economizar dinheiro. Eles querem guardar aí pra... Pra próximo, talvez, né? O que vocês acharam dessas? O que vocês acharam dessas cenas assim? Eu gostei do soco na clavícula do Thanos, Pedro. Caralho, é muito bom. Eu achei rápido. Eu achei rápido. Parece aquela luta de UFC que o Anderson Silva perde no primeiro round. Mas eu não acho que economia, porque economizaram no CG do Hulk pra gastar no CG da Hulkbuster, pra mim deve dar no mesmo. Mas a Hulkbuster é aquela parada estática, tá ligado? Só fica aquela cara. É, mais fácil animar, assim, né? Mas eles disseram, os produtores, né, que o Hulk vai passar por um arco desde o Ragnarok, né? Então, a gente conheceu o Hulk separado do Bruce Banner, agora esse Hulk ficou melindrado, né? Uhum. E provavelmente no próximo o Hulk vai ter o payback dele e meter a porrada no Thanos. Será que o Hulk não vai ficar cinza não, galera? Alguém tinha falado isso aí, né? Como seria a solução pro desequilíbrio entre o Banner e o coisa, mas não sei se ficar cinza não, não sei não, hein? Eu achei que o General Ross ia meter o pau de Hulk vermelho, mas não. Não. Isso aí é um plot twist danado. Cara, pra mim, opinião polêmica aqui. Eu não deveria nem ter Hulk. Eu não gosto do Hulk. Não. O Hulk tem que acabar? Tem que acabar. Quem chamou esse cara pro podcast? Eu não sei, cara. Pra mim, não funciona assim. A porra do. Sei lá. Eu acho muito estranho aquele goblin gigante. Imagina quando vier aqueles bichos lá, metamorfo, esqueci o nome, a raça indígena. Cruz. Nossa, imagina um Hulk. Nossa. Tinha que ser o outro sumido, né? O Korg. Uhum. Morreu, Korg. Morreu off screen. Não, se não tem corpo, tá vivo, cara. É. Ô, Thor. Beleza, Samud aí. Falando. Korg. Filho da puta, mano. Não, de pedra. O padre do John Carteiro, eu mencionaram um Korg aí esses dias, tava no Instagram de boa, foi no meu direct e me chamou de feio. Muito feio, eu fiquei muito triste. Porque ele pareceu. Ele... Ih, ó. Será que o nosso filho tá aprendendo a beber? Bebê só da Hulk. Ele está. Eu chamo ele de Korg, coisa do Quarteto Fantástico, aquele espinheto. Ele abriu os olhos. Mas o Will faz essas coisas mais ou menos. Tá todo mundo parado assim e fala: ô, por que você é tão feio, mano? ele se fica assim. Ele gosta do Predador, né? Do Schwarzenegger. Mas uma coisa do Hulk é que parece que ele chegou muito na vibe do Ragnarok, né? Então ele tava começando, agora é minha vez de fazer piada. Aí não, ele destoava sempre, né? É engraçado esse Bruce Banner, Hulk. Você quer dizer? Bruce Banner ou Hulk? Bom, Bruce Banner. A parte que ele quase vira Hulk, eu acho maneiro. E eu acho que eles acertaram o tom, assim, até... Também achei meio merda. Eu odiei o Bruce Banner. O tom cômico, né? O tom cômico, né? Dessas partes que ele tenta virar o Hulk, o Hulk diz que não quer. Faz sentido por conta do Mark Ruffalo, né, cara? Porque ele é meio bonachão, né, velho? Sim. Meio bolachão. É, mas no primeiro Vingadores ele era o mais chateado, hashtag, né? Sim, ele tinha mais. Parecia mais ter um peso dramático, assim, de maior. Ele era sempre o cara que tava tentando se conter, sabe? Tinha isso realmente no. Eu acho. Eu fico pensando assim que a desculpa que a Marvel pode usar aí pra frente é de que. Ou no próximo filme, né? É de que o Hulk foi mudando conforme o tempo foi passando, assim. Conforme ele foi interagindo com os Vingadores, até o Ragnarok mesmo, que ele tá lá, o Hulk fazendo piada, sentado na cama, sabe? Curtindo lá o quartinho dele. É, pode ter mudado um pouco da personalidade do Hulk. Ele pode ter deixado de ser só aquela fúria indomável, né? E passado a ser mais. O Bruce Banner. Tal. O próprio Bruce Banner, ele não tava tão engraçado em Thor Ragnarok. Era o Hulk que tava mais engraçado que ele. Verdade, verdade. Isso, exatamente. Ele tava mais, sei lá, pode. Eles podem usar essa desculpa, assim, apesar de que talvez seja só, o Hulk levou um cacete pro Vingadores 4, né? O Hulk levou um cacete, agora ele vai voltar aí, o Bruce Banner vai conversar com ele, né? Vai chamar ele no cantinho, vai conversar, perguntar o que tá acontecendo, e aí ele vai se abrir, e aí ele vai... Negócio é o seguinte, chefia. É. É uma coisa que... Ô, meu filho, vem cá, né? Ô, meu filho, vem cá, né? O que tá acontecendo? O que tá... Fala pro tio. Aí ele vai se abrir, e aí vai voltar aí pra meter a surra no Thanos, né? Sei lá. É, dependendo da hora que os personagens vão ressuscitar lá, a Nantes pode dar uma coisa nele, né? Uma leitura aí do mental. Dá um 220 nele, né? O negócio liberar, né? Galera, vocês estão me ouvindo? O Groot deu uma dedada. Pode falar. Não, que eu tinha caído, consegui voltar, o Thanos tentou me derrubar. Qual que é a próxima cena aí? Parece o Maurício Matar. A morte de Loki. Vocês estão ligados? Não falou aí do que ele achou. Só vi do spoiler. É. Tu não viu, não? Spoiler. Spoiler. Eu não fudeu. Eu vim aqui ficar. Ah, então você é. Ah, então você é do meu, dos meus, meus amigos, meu amigo. Eu não vim aqui pra caçar. Não viu o filme aqui? Hein? Não viu. Eu tô com o piratão que me passaram o link, eu já vou baixar. Olha aí, ó. Aí sim. Alguém fez o upload no X-Videos também, cara. E é real. Olha aí, ó. Olha aí. O quê? Como é que você descobriu isso? É porque mandaram um print e eu entrei pra ver. Eu tava lá ontem no. Ah, sim, vocês viram? Tem a foto, né? Tem a foto lá. É como é? Os Vingadores, Guerra Infinita e Gostosa, né? Uma coisa assim. Não, Guerra Infinita XXX. Não, tá tipo completo, é completo delícia. Completo e gostoso, é, completo e gostoso. Muito. O pior que eu já vi filme normal lá na X-Video. Mano, tem uma banda brasileira e os caras upam todos os vídeos de ensaio deles no X-Videos. Todos. Caralho. Todos. É sensacional. Virou, né, cara? Virou, né? Que é a indústria pornô conseguiu, né? Virar indústria de entretenimento geral, né? Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa que me mandaram outro dia é que tem um canal no X-Video que faz react de vídeos do X-Video. Eu sei. Isso não pode ser verdade, cara. Falta som de unboxing agora, aí pronto. O litro já chegou a casa. De sex shop, né? De qualquer coisa, tá ligado? Esse vibrador aqui, ó. Vem com esse carregador, com esse manual. Caralho, já pensou? Cara, hoje eu vi um vídeo do maluco fazendo um review daquelas flashlights, sabe? Que era a flashlight da Belladonna, que o nome do bagulho era tipo Pocket Pussy, tá ligado? Aí ele vai, cara, com o bagulho de silicone assim no bolso, na padaria, tá ligado? E ele guarda todo o dinheiro dentro, assim, o cartão de crédito dentro, que é a pussy, tá ligado? Ele fala, eu até coloquei os negócios dentro, mas acho que não fica tão bem quanto eles falam na embalagem, não, tá ligado? Aí o tipo, dinheiro assim da buceta entrega pro cara, assim, tá ligado? Aí o cara fala, não. O cara mete o punho até o final ali, né, cara? Aí, o Clint acabou de postar um vídeo de chimbinha no next vídeo. Caraca! Doente. Tá, mas bora ir pra próxima. Muito bom. Próxima cena é o Loki, né, cara? Morte do Loki. Assim, eu vou falar logo. Cara, Loki já tá bom, né? Já deu de Loki, já. Nossa, já vai tarde. Já foi, já. Os fangirls aí vão ficar botadas. É, não, mas, cara. Acho que não tem pra onde mais ir. Ah, agora é engraçado. O morreu todo o povo de Asgard, né, cara? O Thor pode se considerar último Superman, né? O último, né? O último filho de Asgard, né? Não, pô. Morreu metade. No final. Mas que tá. Eles destroem a nave. O Thanos não destruiu a nave. Cadê o restante da galera? Ficou no espaço voando lá. Tá lá esperando alguém resgatar. Você não sabe se eles pegaram um pódio de escape, cara. É tipo o Titanic. Alguns sobreviveram. Ah, os principais sobreviveram, Valkyria. Pra continuação lá, né? Tem a Valkyria, né? Que não aparece, que, sei lá, tá no cu dos irmãos russos, né? É, o Korg não mostrou, e aquela gosma lá também. Aquela gosma lá. Acho que a Valkyria, o Korg e a gosma vão ficar vivos. A gosma tinha morrido no Ragnarok já, não tinha? O quê? A gosma? É. Não, não sobrevive, não. O Korg traz assim, achando que ela tava morta. Ah, pode crer. Só não sabia o que fazer com ele. Toda vez que eu volto, estou falando uma parada muito estranha, cara. Eu voltei agora, estou falando de gosma, não sei o quê. Tem valquírias no cu de pessoas. É, eles podem inventar que a valquíria foi ajudar pra evacuar a nave, alguma coisa assim. Ou sentir saudade dos antigos guardiões também, dava pra aparecer ali. A longe metia do nada, xablau. É, fazer um mercenários. Não, mas eu senti um pessoal que dava pra aparecer ali, que foi um pessoal. Ô, gordo! Ô, gordo! Ô, filho da puta, pau no cuzinho, por favor. Mas tinha um pessoal ali que foi meio descartado nos outros filmes, que dava pra aparecer de boa, mas... Sei lá, cara. Ô, caralho de respiração. Eu tô investigando. Quem tá respirando ofegantemente aí pelo microfone? Sou eu? Ah. É, não sei. É alguém. Essa foto que cresce na tela. I don't feel so well, Hessel. Mas, cara, morreu o Loki e era o personagem. Mas é a redenção do personagem, né? Que sim, ele todo que... ele, Assim, ele tem todo o arco já resolvido. É. Aí você acha que ele vai trapacear de novo, aí se redime e morre. Pronto. É, tá ótimo, gostei. Mas é, tem um impacto, né, essa morte e tal, né? Tem peso, né? Sim. Ah, é, mano, quando alguém morre estrangulado, normalmente é porque o bagulho é meio tenso, né, velho? Não, ou não. Já ouviu falar de autoasfixia erótica? Cara, inclusive pratico. Mas não é, aquela morte da Marion Cotillard em Batman. Ah, é. Nossa senhora. Vira a cabeça assim. Quando eu morrer, eu quero morrer igual ela, cara. É pedir pro homem invisível quebrar seu pescoço, assim, né? O da hora é que ela ainda faz aquela viradinha, tipo, criança, quando finge que aconteceu alguma coisa, tá ligado? É, vamos brincar. Aí ela vira, assim, com a língua pra fora, tá ligado? É, tá bem. Ela não ganhou um Oscar, gente. Ganhou, porra. Mas tem um diretor que não sabe dirigir atores, porra. Quem será esse diretor? Parecia, tipo, coisa... criança brincando de polícia e ladrão. Ah, morreu. Ah, morri. Cara, uma coisa que eu gostei do filme é que eu ficava pensando antes como é que iriam fazer essa parada de juntar 1 bilhão de personagens. Nem teve. Foi broxante. Não, mas é isso aí mesmo. Como é que iam fazer pra pegar esses personagens todos e colocar em um filme? Aí eles fizeram, teve a ideia inteligente de fazer um arco assim pra um grupinho, a cada lugar assim, pra ficarem formando os arcos. É, dividir em 3, né? Mas acho que também eles não juntaram nesse, porque... Como a gente vai se superar no 4 se a gente juntar todo mundo nele? Sim, é isso exatamente. Que eu pensei. Esse filme é uma parada, um problema que eu achei. Não chega a ser um problema, mas foi uma quebra de expectativa. Que eu tava esperando uma parada grandiosa, assim. Mas é mais um preview do que vai vir do que um filme. É, uma coisa assim, que eu esperava empolgar. Também era o Peter Quill voltar pra Terra, né? Sim, eu também. Eu queria ver isso pra caralho também. Mas quando ele se encontrou com os Vingadores, a piada da referência era inevitável dele do Homem-Aranha. O Homem-Aranha já tava fazendo piada de referência a tempo. Ah, nem deu impacto quando... Do Guerra Civil, né, que é o primeiro, ele já faz Star Wars. E faz referência a filme todos, toda hora, assim. E o Homem-Aranha só faz referência... A mesma fala. O Homem-Aranha só faz referência a filme velho, velho. Homem-Aranha só faz referência a filme bom, né, cara? Não, ele parece... Ué, parece o Borgo aí, que é novo e só vê filme... Mas tem que falar de verdade. Mas não, realista. A TV Globo, assim, o negócio... TV Globinho, né? TV Globo, né? Tem que falar de coisa de milênio. Exato, porque... É o quê? Você queria o Homem-Aranha fazendo referência ao último disco do Justin Bieber, cara? Queria, não. Jovem. A Piratas do Caribe, já era. Faz uma referência. Quem gosta de Piratas do Caribe, cara? Era a forma. Isso já era uma forma. Esse filme era merda. Não mexa com Piratas do Caribe, cara. Eu queria falar que, sei lá, Meninas Malvadas são melhores que o Clube dos Cinco. Assim. Tem que falar de Três Espiãs Demais. Três Espiãs Demais de Padrinhos Mágicos. Não, e se ele falasse de Piratas do Caribe, já dava aquela propaganda pra outro filme da Disney, né? Era pra falar de Deadpool, aí pronto, já falava que não é parte do universo. Não, teorias. Isso a DC já faz, né? Propaganda do Deadpool. É mesmo. Caralho, vocês viram o trailer? Puta merda, esse trailer foi muito bom. E a DC fazendo propaganda pra Deadpool, né, cara? Se rendeu, né? Não tem como brigar contra, né, cara? Tem como. Imagina os fanboys ficando putos. Pode fazer piada, porque é verdade. É claro. Aquele cara lá, Clint, que mandou lá o print dele falando lá. Eu acho que aquele cara deve estar muito puto uma hora dessa, velho. Que bonito isso aí, viu? A DC tinha que juntar forças agora pra fazer um filme do universo do Teen Titans Go com o universo Legos. Nossa, ia ficar muito legal. Não. Por que não, cara? Tão legal. É que eu cresci com outros Titãs, o desenho do outro. Ah, que nada. Eu também, mas eu gosto. Young Justice? Ah, não. Mas o Netflix não. Aí pra... Não, pô, o outro. O Teen Titans. Que tinha a abertura da Puff e M2. Ah, tô ligado, que tem até... Ah, esse é meio velhinho já, né? Bem mais velhinho. Ah, eu tenho 19 anos, cara. Fazer o quê? Sou velho. Não é bem velho, não, que eu também já assisti. Não, eu pulei essa fase, eu pulei essa geração aí. É, se bobear, o SBT tá passando até agora, junto com a Liga. Cara, eu gosto muito desse desenho, mas o Titans Go também é bom, cara. Não tem essa, não. Você, Clint, que sabe dos desenhos japoneses, tem um estilo que é o cabeçudinho lá no Japão. Como é que é o nome? Sim, como é... Chubby? Não, isso aí é Futanari, cara. Cabeçudinho, olha. Cabeçona. Cabeçona, rola. tem um funcionário de Tentatons. Tem, deixa eu ver se tem. Pera aí, tô procurando. Ei, o comeback. Comeback for the movie, please. Mutando lá com a rola de cavalo. Tá, e aí o. Que é isso? Ai, ai, ai. Mas vamos voltar ao filme aqui dos Vingadores. Vamos falar da parte em que o Thor encontra os Guardiões, que essa parte é muito boa, sério mesmo. Eu ri demais, cara. Eu gostei muito dessa parte. Achei muito bacana. O Thor, inclusive, que tipo, é o cara mais da hora do filme, né, cara? Depois do Thanos. Não é, é verdade, cara. Não, o pior é que o Thor, ele consegue, finalmente, assim, ser uma figura de peso no filme. Ele assume liderança. Ele é exato. Não, mas ele é a última cartada contra o Thanos, né, digamos assim. Ele assume pra si essa alcunha de Vingador, assim, Vingador. Tá aí, né? Mas tá aí, já cheguei tá aí a importância do Thor Ragnarok, né? Já pensou se não tem o terceiro filme do Thor? Ele chega igual terminou o Guerra de Ultron lá, o segundo filme. Aquele Thor bucha, né? Cacete do Thanos. É. Levar um cacete do Thanos, né? Thor Ragnarok é importante pra mostrar que ele progrediu como líder do povo dele e como em poderes também. Ele deixou de ser aquele merdinha clássico pra virar um homem de verdade. O arco dele foi meio que isso. É, virou um gladiador, né, porra? Imagina, o cara agora é o Russell Crowe, pô, é fodão. Isso que eu ia falar, filha da puta. Cortou até o cabelinho, então tá o petinho dele ali, mano. É, aquela cena lá, Laços de Família, né? Cara, alguém já fez uma montagem dele com essa música? Não vi não, cara. Eu fiquei sabendo se alguém já fez uma montagem, se alguém já viu alguma montagem dele cortando o cabelo tocando essa música. Do Laços de Família, da cena. A cena lá dele cortando o cabelo, boa. Com a cara da Dick mais chorando, assim. É. Tá o Thor esperneando, né? Agora, o Peter Quill lá, a interação dele com o Peter Quill foi muito, muito, muito legal, cara. Tipo, a Gamora lá, toda... Nossa, trailer. Olha aqui os músculos. Cara, a Gamora, olha os músculos dele aqui. Eu achei, nossa. Eu perdi toda a piada no trailer, mas é piada toda hora, sabe? É. O pedacinho que tem no trailer não é nem nada comparado ao que tem, tá ligado? Na cena real é muito foda. O Draco, não, pariu. Quando ele faz a... Nossa, mano, a piada dele se mexendo tão ele devagar. Não. Mano do céu. Não, e... essa piada é muito boa, né? Bom, velho. O melhor é quando ele fala assim, não. Ele é musculoso, é saradão. Você tá com essa papa aí, porra. Você tá na onça mesmo de ser gordo. Você é um cara, ele é um homem. Isso, exatamente. Bom, mano, tipo, ah, então, mano, quanto é que você tá pesando? Tá um sanduíche de ser gordo, cara. Pronto, você usa cara, mas... É o segundo filme da Marvel que faz piada com a voz do Batman do Christian Bale. Outra, cara, mas a Amantes também, a Amantes do Drax, velho. Tá um filme forçando, né? Porra, muito bom, uma mano. Filme forçando a voz, muito bom. Eu não tô forçando a voz. Aí, tá falando igual ele? Não, ele que tá me imitando. É. Então, outra coisinha muito massa é de como o Joey Russo e o outro lá, que eu esqueci, Russo, eles fazem essa adaptação de personagem, saca? Não parece deslocado na mão de um diretor. Parece que é a mesma coisa. Os personagens estão, tipo, tão bem representados, etc. Eles respeitam a construção dos personagens nos filmes. É porque os Guardiões da Galáxia, por exemplo, o James Gunn que escreveu as falas dele no filme. Sério? Sim. Ah, não bate o verso pra da vida, um Liga da Justiça que a Mulher Maravilha ganha e perde poder, né? O tempo todo. Só desse negócio de piada ainda, uma das piadas que eu achei muito rude. Aí eles viram e falam assim: ah, então, aquele ali é meu amigo, o coelho, e esse aqui é o meu amigo, a árvore. Ah, é? Ele já chama o Rocket de lebre, né? Sim, no início. Puta, sim. Muito bom, velho. Muito bom. E o Rocket Raccoon, ele ficou com o mal dele, porque é a segunda vez que ele viu o Groot morrer, cara. Ele, nossa, ele é tipo, velho. Peraí, o Groot morre? Putz. Era muita gente morre. É, morre metade, porra. Eu achei que vai ter mais spoiler. Vai ter mais spoiler. Eu tô de boa, só que ver o Groot morrer de novo vai ser triste. Eu até achava que o Groot ia morrer na cena do pau lá que ele bota no Rompe Tormentos. Achei que ele ia se doar como galho, tá ligado? Mas não, tem um negócio meio gadget. Aí fica metade Rompe Tormentos, metade Groot. Mas foi só um pedacinho. Não, maneiro. Acho que eu ia falar. Cara, aquela parte. Ô, louco. Tem uma piada muito boa com o Kevin Bacon. Vocês pegaram lá na parte que o Thor chega. Mano, cara, aparece. Essa piada é muito boa, cara. Acho que quem é que fala? Ele fala que é dos Vingadores, né? O que que é Vingadores? São os heróis mais fortes da Terra, né? Nossa, mano. Uma outra piada é aquela de Jesus que o Peter Quill faz, mano. Que o Dr. Strange vira e fala: qual Qual mestre qual você mestre serve? Você serve? Jesus Cristo, né? Não, mas é do começo lá dos Vingadores, porque é muito bom. Ele fala, vocês não conhecem os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra? Aí a mãe manda assim, o Kevin Bacon tá nesse grupo? Aí eu tô falando, não, eu não sei, faz tempo que eu saí de lá. Tipo, sabe? É não, muito Peter, bom, mano. Mas, por isso que é uma pena eles não terem ido pra Terra, porque eles têm toda a imagem que o Peter Quill constrói pra eles. Assim. Sim, cara, um filme dos Guardiões da Terra, eu sei, tipo, caramba, ia ser muito engraçado. A melhor piada é a do Drake, quando ele fala. Porque eu falo, where is Gamora? Aí o outro fala, aí onde fala, who is Gamora? Aí ele, why is Gamora? Calma, o Drax tem umas frases assim, né, que, na verdade, o mais importante era por que a Gamora, porque Thanos precisava da Gamora. Sim, verdade, ó, pegou o Drax mais uma vez. O Drax pegou, né? Drax antecedendo tudo. Cara, mas tem um piadinha também, que é com a Mantis. Eu acho que o Homem de Ferro fala, porra de nomes são esses. Aí ela chega assim, o Drax tá do lado dela, fica imitando a posição do Drax com a mão assim na cintura. Ela fala, eu não sei como ficou em português, mas em inglês ela fala, we kick names and take some mess. O jeito que ela fala é muito engraçado. Cara. Ah, e a cena que eles chegam em Titã, aí o Peter Quill tá escaneando o planeta, não, aqui virou o eixo, a gravidade tá assim, assada, aí ela pulando no fundo. É. Sim, porra, pode crer, ela pulando, cara, é não... muito... A Mantis é muito boa, cara. Sério. Só uma dúvida. A Mantis continua dodói, igual no Guardiões 2? É, nunca foi dodói. É você mesmo. É a cota deficiente da marca. Então, pra mim ela sempre foi meio dodói da cabeça. É que ela é inocente demais. É, pô. E sofria relacionamento abusivo lá do pai do... Tem esse também. Ah, é, tem isso. Putz. E sofre agora... Baixa astral. Ficou porque... Agora... Ah, tem um... Cara, em questão de piada, com piada Guardiões, né, Vingadores, cara, quando aparece lá o tal Peter Quill e o Homem-Aranha, né, o Drax começa a dizer, né, que eles dançaram pra derrotar o Juan lá. É muito bom o Peter Quill. É, a gente dançou, aí o Peter é igual o Footloose, aí ele, esse filme ainda continua sendo o melhor filme de toda a existência. Aí então, o Peter, aí... nunca foi, né, nunca foi, cara. Aí que tal que Kevin Bacon, porra. E antes, quando eles estão na nave ainda, o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, né, que eles vão derrotar um dos capangas lá. Aí o Homem-Aranha se revela que tava escondido na nave e tal. Aí o Tony Stark fala pra ele, agora quero ver você resolver isso. Não adianta ser com uma dança. Enfim. Já é, tipo... Caramba, muito bom. As piadas estão bem legais, cara. É, e conecta muitos filmes antigos e tal, né? Cara, o humor do filme eu gosto, mas tem uma parte que eu não gosto do humor, que é tipo, desses filmes da Marvel, todos têm. É quando tem uma cena de ação, aí para, aí eles soltam uma piadinha. Cara, eu não gosto disso. Também. É, cara, é tipo a vida. Você nunca mandou uma piadinha quando tava batendo em alguém. Não, mas tava numa briga. Fica mais... Né? Tava ocupado tomando porrada. Você acha que já acabou Jessica na série? Olha aí, ó. Ali é a cena de anime, ali é a cena totalmente anime. Nas brigas de rua mesmo, deixa quieto. Lorida. Então vamos falar de coisa séria. Então, o Thanos torturando a Nébula. Bem pesado. Caralho, essa parte é meio pesada, né? Já vai cortar logo lá pra cá. Tem alguma parte que vocês querem falar em específico, assim, do filme? Aí, pô. Tem uma. Quando todo mundo vira poeira e morre. Vai chegar lá, vai chegar. Chega lá. Tá na Bíblia, cara. Do pó viemos, do pó retornaremos. É porque eles viram pó ali, mas eles viram nada, né? Tipo, como se o Thanos tivesse tirado a filosofia, a cara. Deles. Você não entendeu? Até Marvel é filosofia. Marvel copiou o Evangelho. Não, isso é aquele prequels do Jack Kirby, cara. Cara, aquele final é tipo. Ficou até sem música, bicho. Eu já prevejo os edits com a música lá do final de Evangelho. Isso é um bagulho foda que você... Tipo, mano, os últimos 10 minutos de filme, não sei vocês, mas, mano, no cinema onde eu tava ninguém fazia nenhum barulho, cara. Sim, lá também, todo mundo chocado. Foi bizarro, assim, cara. Não, não tinha nem barulho de choro, cara. Foi tipo, todo mundo, cara, aí tá acontecendo, meu Deus, por quê? É isso, cara. Porque os caras também fazem uma cena, assim, do caralho. Vamos combinar, cara. Sim, tipo, O Thor enfia o martelo no Thanos, né? Enfia lá o machado no Thanos, né? Só que o Thanos dá o... Quando o Thanos estala os dedos e ele cai lá dentro daquele portal, a trilha sonora cessa, né? A trilha sonora para completamente. Fica só aquele... É um barulho esquisito de vento com alguma coisa que, sabe? É pra causar estranheza mesmo, pra você ficar achando que vai acontecer agora. Que é, sofista? Começam, né? Sabe o que é, sofista? Sabe aquele filme do Shyamalan, que o vento mata todo mundo? É o Thanos. É isso. Aquele horrível, aquele horrível. Falaram a mesma coisa no curso de cinema. Pode crer. Mas a cena é bem feita, eu achei muito bem feita. Tipo, fica sem som, fica só aquela coisa e eles ficam, ah, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? O coitado do capitão lá, desnorteado lá. Cara, o soco do capitão leva, porra, muito bom. Oh. Socão na cara do Thanos. Você vê que o Thanos tava só levanta. O filme todo, aí ele levanta. Tá brincando com eles. Aí ele levanta, o capitão levanta desnorteado. Porra, é que tá acontecendo? É, o Thanos, tipo, caralho, ele derrota o Hulk com poucos socos. O Homem de Ferro com poucos socos e o Capitão com poucos socos. Mas acho que eu achei o final... E tem uma vibe Império Contra-Ataca, mas... Eu acho que a Marvel olhou até outra coisa. Até a música. É. Mas o que eu acho que a Marvel tá observando que faz sucesso com o público civil é Game of Thrones, cara. Esse final lembra muito... o casamento vermelho lá. Lembra muito todos os episódios finais de temporada criança. De Game of Thrones. Não, crianças, venham assistir, né? Game of Thrones pra crianças, olha aí. Não, só que assim, é só pra pegar também a galera. Galera que não tá acostumada, né? Porque, mano, todo mundo aqui sabe que... Tipo, quem virou pó vai voltar, velho. Todo mundo sabe disso, cara. Pode crer. Não, mas ele sabe que... Tem civil que sabe disso, cara? Tem certeza? Não, eu tô falando... Cara, é pior que tem, cara. Mano, eu acho que se eu mostrar esse filme pra minha mãe, ela não vai saber, cara. Não, mas tipo, é por isso que eu falei que lembra muito os season finales de Game of Thrones. Porque a Marvel sabe que faz sucesso com o público civil e ela pôde usar algo no mesmo tom no filme, sabe? Mas é arriscado. Pô, parece a Cersei quando explode a cidade, sabe? É todo um climinha e tal. Mas é uma complicação. É, em grupos de quadrinhos, assim, que eu participo, que eu lá, a galera foi falar, veio falar da recepção, né? De quando saiu do cinema. Queria até perguntar pra vocês, aproveitando. É, quando vocês saíram do cinema, os comentários que vocês viram lá do público, assim, de forma geral, eram comentários favoráveis, eram comentários, tipo... Porque a galera tava falando que tinha gente dizendo que não ia assistir nem a pau o próximo filme. Tipo, tinha gente odiando, assim, o civil... Falando que era uma merda, que tava ruim pra caralho o filme, tipo, não gostava nem um pouco, que nem iam assistir. Olha, o rapidão, às vezes, se não vou, não vou generalizar civil, mas às vezes quando eu tô comentando com alguma gatinha da área, ou pra perguntar de filme, ela fala tipo, ah, eu não gostei porque não sei o que morre. E não necessariamente porque o filme é ruim, mas a pessoa fica com a impressão de filme ruim por causa disso, saca? E é tão, sei lá, idiota, mas do que aconteceu na minha sessão, começou mais no início. Pessoal falando que ia ser uma farofada, ia só juntar um monte de gente e pá. E no final, o pessoal que tava falando isso, sabe, respiração, tipo, assim. Cara, civil, acha que tem que ter final feliz, fazer o quê? Não, mas é. Não é filme da Marvel, né, cara? Filme da Marvel é ousadia e alegria, né, cara? É sorriso. Por isso que eu citei Game of Thrones. Lembra o final de temporada, lembra os ganchos que deixa pra temporada seguinte, sei lá, o Jon Snow volta ou não, morreu ou não morreu. E essa coisa de também não se importar em matar personagem que o público gosta. Tanto que eu vi mais também o pessoal comentando depois, o pessoal um pouco mais engajado, que tinha visto pelo menos 3 filmes, falando tipo, ah, só tava confirmando que os que morreram, tipo, é Gamora... É, não iam voltar mesmo, mas os de todo mundo falando, isso aí tudo volta, isso aí não sei o que, volta. Bateram palma no final da sessão de vocês? É que do meu lado o cordão barbudo bateu palma, aí eu cringei e não bati, mas lá no fundo bati palma. Só bateram palma por coincidência na mesma cena do Clint, que é quando o capitão aparece. Aí é, na minha também. E esse mesmo cordão no do torrent que eu baixei, também bateram palma na parte do capitão, né? Cara, só bate palma em um filme, velho. Foi Power Rangers só. Caralho. Nossa, que horror. Puta merda, hein, moleque. A sessão inteira, mano. Puta merda, hein, moleque. Eu apunto o dedo na minha cara pra falar de Piratas do Caribe. Só se for palma de ódio, né? Mas eu acho não, que cara. Tem... Foi muito short. A família lá, o nego levou a gente crescer pra apresentar o de novo. Credo, meu Deus. Mau gosto. Faz 6 meses então... que eu tô vendo o Power Rangers no Pop Time, cara. Eu vejo 10 minutos, 10 minutos. E um dia eu termino. Já vi esse filme 4 vezes, cara. Muito bom. Nossa. Eu tô a primeira faz 6 meses. Não, você tá falando do Power Ranger novo ou antigo? É. Novo. O novo. Fiz uma crítica pro Kickcast e tudo. Tá lá. Delata logo. Eu admito. Ô, Pão Corvo, eu admito que eu tô assim com Era de Ultron há 2 anos que foi lançado. Tentando ver o filme até hoje. Daí, eu vejo só pra passar raiva. Eu achava que era o primeiro Power Ranger quando eu era criança, sei lá. Não. O primeiro eu vejo uma sentada. Não, mas pra bater palma. É, se você vê sentando, a culpa não é nossa. Olha aí. Mas é. Afiado. Você achou que supera a cena do Capitão Nascimento batendo no político? A empolgação da plateia? Cara, eu sou da parte do Rio de Janeiro não muito boa. Não superou, não, porque aqui é meio. Ninguém bate palma pra policial, mesmo se for na cena. Não, ninguém bate palma, cara. É porque ele, como os outros membros do Kickcast, que a maioria é do Fluminense, Rio de Janeiro, mora na ilha. Não tem a proteção de carros e iates com policiais. Iates com policiais. Iate lá na. Aí, tem o iate do Kickcast. Tranquilão na ilha, pô. Só tem que passar pela maré, pelo alemão. Exatamente. Não, mas eu brinquei. Eu brinquei só com a cena do Capitão. Ah, pode falar, Pato, por favor. Porque foi uma cena que eu lembro que o cinema quase caiu abaixo, assim. E os Vingadores, eu acho que quase teve essa mesma. Mano, repercussão na plateia, sabe? A galera bateu o palma real na hora que o Thor chegou, velho. Na hora que o Thor chegou lá, assim, né? Na hora que o Thor chega assim no cacete, todo mundo. Nossa, meu Deus. Não, eu tenho um engraçado. O Capitão tá tão apagado. Eu achei o Capitão apagado pra caralho nesse filme. Ele só tem seis falas no filme também. Eu achei assim, os heróis da parte cósmica sobressaíram da parte terrena, digamos assim. Os heróis mais paramilitar, sabe? Capitão, Viúva e tal. Talvez eu achei que pela parte cósmica tá mais interessante, mais engraçada, explora mais limites do quadrinho, de botar um anão gigante. Tem umas paradas que eles podem pirar mais na parte cósmica. Pô, essa parte do anão gigante foi muito boa, cara. Foi ideia, eu aposto que foi ideia do Gun. Eu aposto que isso foi ideia dele, de botar. Era muito genial, gente opinando, cara. Era muita gente. É muito genial. Você bota um anão, aí bota lá aquele cara do Game of Thrones lá. E é tão inútil essa cena. Que pior cena do filme. Essa cena foi, na verdade, o próprio cara do Game of Thrones lá deu uma ligada e falou assim: aí, gente, posso participar do filme? Os caras falaram: chega aí. Foi tipo meio assim. Tem um papel de anão aqui, você podia fazer. Eu acho que você se encaixa bem. Quebrou estereótipos. Muito merda essa cena, viu? Quebrou o estereótipo do anão, né? Botou ele gigante, né? Exato. É o Rafael. Ele deve ter orgasmado com o carinha lá. Eu achei. Não é que eu achei ruim, mas eu achei prolongada. A parte que eles descongelam a estrela com a nave, eu achei desnecessária. Sim, também. Muito longo, é verdade. Essas partes da Forge e tudo, dava pra cortar a metade, pelo menos. É porque ficou dando muito corte. Era tipo, eles iam pra batalha, voltavam pra lá e não sei o que e tal, e ficava, tipo, toda hora indo e voltando. Não, mas é. Talvez foi cena... pra quebrar também, né? Quebrar um pouco do. Não ficar só batalha, e talvez. Sim, uma dúvida pra vocês que viram o filme. Rapidinho, o problema dessa cena, além, ela é longa porque eles colocam um desafio atrás de desafio. Ah, o primeiro desafio é descongelar a estrela, o segundo é acender, o segundo é forjar o martelo. Ah, o segundo, cadê o cabo? Então eles colocam várias coisas urgentes que no todo deixa ela desnecessária, sabe? Podia ser um desafio mais simples e pronto, sabe? Aí, vocês estão falando que o Capitão ficou apagado. No trailer dava um destaque muito grande pra ele. Cara, aquela parte do. Todos os trailers. Deu o escudo a esse homem e pareceu muito que o Capitão ia ser o cara do momento. Cara, acho que talvez seja por isso que a galera bateu palma pro Capitão, talvez. Porque, né, quando ele aparece, tipo, os trailers deixam meio que aquela impressão de que o Capitão vai ser tipo, porra, é o Capitão América, tá voltando pros Vingadores e tal. Convencer uma coisa, quando aparece na Terra, quando você tá na Terra, o Capitão é a pessoa que você pensa como chefiando aquela buceta. Lá, porque parte cósmica você fica mais na Terra. Chefiando aquela buceta. Meu tipo, Deus. O Capitão, ele é o. Ele foi o Ronaldo. Então o Capitão foi o Ronaldo, pelo menos no Corinthians, né? Cara, o Capitão tem porte já, velho. Eu não entendi essa referência. Já todo mundo achou que ia fazer alguma coisa e foi um merda no final. Não foi merda, ele foi. Não, mas é. botou dinheiro e o André Chance virou deputado. Ah, tá. Mas é que quando chega em Wakanda, ele meio que divide com o Pantera a liderança. Porque o Pantera ainda é o rei do povo. Aí quando inicia a batalha, ele corre ao lado do Pantera na frente da tropa e tal. Sim, isso foi foda. Porque vamos combinar. Não ia isso deixar o Branquelo de fora chegar comandando a galera da África, né? Que ia fazer o mal. Vamos falar um pouco das cenas, antes de falar das cenas de ação, de batalha mesmo, vou falar das cenas mais tranquilas, a gente volta pra cenas de ação que eu acho que fica bacana. O Pantera Negra sair na frente dele da corrida, né? Ele, opa! Na verdade é porque o Pantera Negra corre mais que ele, né, cara? Porque lá no Soldado do Invernal, o Pantera já vai e no Guerra tipo, Civil, ele alcança ele no túnel, né, na cena do túnel. Pode crer. Não é Soldado do Invernal, é Guerra Civil, olha aí. Confundo os filmes às vezes. Guerra Civil, o Pantera Negra correndo, chega no Capitão fácil. Né? Considero este filme Vingadores 4 e não Vingadores 3, porque ainda acho que chamar Capitão América Guerra Civil de filme do Capitão América é Vingadores 4. Vingadores 2.5. Exato. Isso que eu ia falar, mano. Ele se vende como o Capitão, mas realmente ele é um 2.5, cara. Porque ele acrescenta. Esquece essa porra de Era de Ultron aí, meu irmão. Vamos aí, exclui. Na nossa cronologia não existe Era de Ultron, né? Vai ser o Vingadores 2 já é esse. Mas dá pra fazer isso aí? Fazer um retconzinho, será? Não sei. Agora dá, né? Edicona tudo. Esse, é uma teoria. Metade do, é uma metade teoria, do Guerra de Ultron, da Era de Ultron. Guerra de Ultron. Caralho, quer chamar de tudo de guerra. Puta que merda. Corta teoria metade que... da Era de Ultron e pronto. Foda-se. Uma teoria que eu tenho pra fase 4 é essa parada aí, que eles vão utilizar a fase 4, o final do Vingadores 4 pra... Inclusive gostaria de sugerir aqui pro final o que a gente acha que vai rolar na fase 4 aí, como um subtópicozinho. Sim, pra última parte, né? Beleza. Uhum. E vamos voltar só um pouquinho na parte em que... o que vocês acharam lá do Caveira Vermelha aparecendo lá? Porra, não esperava. Foi inesperado, eu achei inesperado, mas o Caveira Vermelha ali, cara, ele podia ter morrido de inanição. O que que houve ali? Aqui a joia do... Tesseract é a joia do espaço. O Tesseract jogou ele lá, aí a joia da alma disse, opa, fica aí. Amigão. Ele virou o mestre, ele ficou o mestre em propriedade. Ele virou empreendedor, cara. Eu achei, nessa cena, eu achei que ele ia tentar roubar a joia do Thanos, saca? Tipo, ele falou, tô aqui, já que eu tô aqui mesmo, quero ter uma joia, eu vou pegar aqui a da alma do Thanos, ou sei lá, ia tentar enrolar o Thanos. Tá parecendo... A Caveira Vermelha é desse tipo de pessoa, né? Ele, é esse. Ele tem esse caráter, né? Ele é que fica antes da ponte, que fica falando, alto lá, aventureiro, não precisa de nada. Ele é o cara da IPD, né? Que fica, né? Mas o... E o Shall Not Pass. Ele foi lá pela... joia do espaço, né, que tá dentro do Tesseract. Inclusive é a reclamação que eu tenho na aparição do Thor. Como ele apareceu na Terra sem a joia do espaço, pra mandar ele pra lá, ou sem um handout? Ah, é por causa do Rompe Tormentas. O anão lá, ele fala assim, esse martelo aqui é pica, eu vou fazer ele aqui, e ele pode até conjurar a Bifrost. Quer dizer, o martelo, ele também teletransporta. Então ele anulou toda a força do primeiro lá. Justamente por isso que ele anulou, acho que é por isso que ele anula lá o poder do Thanos, sacou? Que ele joga o martelo no Thanos, e aí o Thanos usa, né, o do poder, e aí o martelo vai... Não, mas é bem bolado, né, porque pode ser que o Randolph usou a espada, sei lá, com o mesmo metal, com propriedades que a arma do Thor agora, sei lá. Sim, mas, justamente. Mas, tipo, o Caveira Vermelha não pode pegar a joia da alma porque não tem nada pra dar em troca, porra. Exato. Ele ficou meio que amaldiçoado lá. Ele aparece flutuando, né, ele aparece... Eu achei que fosse um vigia, sinceramente. Eu olhei assim... Achei estranho. Caralho, um vigia, olha aí. Aí, só que não era o vigia, não, era o... Aí quando mostra que é o Caveira Vermelha, eu achei, caralho, que massa isso aí. Era o mesmo ator do Caveira Vermelha, do Capitão, ou mudaram o ator e deixaram sua máscara vermelha? Não, era o mesmo ator, eu acho. Não é o Hugo Leave, não. É o cara. Mas se bem que, né, se bem que bota aquela máscara, né, tal. Cara, pô, mas podia ser o cara, não tem nada demais, o cara volta lá, faz... É mesmo, 15 conto, uma coxinha, o cara fazia, 5 minutos de cena, né? Não, mas parece que é mais pelo ator que o cara não... Ele não gosta mais. É, é isso que eu ia falar. Se fosse, é porque eu tinha visto o entrevista faz tempo. Agora, então faz sentido. Porque ele falou que não gostava. Não é que não gostava, mas ele não aguentava mais ficar escondido, maquiagem. assim, etc. Não sei, mas não sabia não que tinha mudado o ator, achei que era a mesma coisa. Eu só percebi que não tinha, que não era mais maquiagem. Eu falei, ah, só o ator dublando deve estar puto, não quer mais fazer. O que mais? O que mais? Ah, é inesperado, vai. Ah, sim, a morte da Gamora. Mas eu achei bem, ainda sobre a cena do caveiro, achei bem, eu não consigo conceber esse afeto do Thanos pela Gamora, não desce pra mim. É meio esquisito, né? Jogado, isso não é nem desenvolvido no próprio Guardiões, ela foge aí anteriores, fica meio remoto, aí eles deram a explicaçãozinha lá do, então, você fez o que eu pedi, e na verdade todo esse tempo a Gamora tava também como uma agente infiltrada e não como... No primeiro Guardiões ela tava caçando joias pro Thanos. Sim, mas aí ela ficou boa, aí o Thanos pegou e falou assim, você conseguiu achar o negócio finalmente? O Thanos já sabia que ela tinha se desvencilhado. É porque ele já torturou a Nebula, e ela tinha contado pra Nebula. Ah, é verdade. Ele até mostra um videozinho lá, estilo Star Wars lá. É isso que eu ia falar. Ficou até parado lá com a cara dela assim. Vai estar a Leia pedindo socorro pro Obi-Wan. Mas o... E outra coisa que os filmes do Guardião insistem é da Nebula ficar falando pra Gamora que ela é a favorita do Thanos. Isso, os filmes do Guardião ficam repetindo. Então na HQ do Guerra Infinita é a Nebula que, no lugar da Gamora, inclusive, se eu não me engano. Que tava, é a favorita? É a que aparece, assim, como um pessoal se importa. O desafio é a Nebula. Ela que pega a manobra pra ela depois. Ela pega pra ela. Ele transforma ela em zumbi, assim. Cadáver, putrefato. Cara de lá. Mas eu tava lendo esses dias. Terminou o filme, eu peguei e fui ler. Aí eu é muito boa, né, cara? Cara, inclusive tem umas referências ali. Final? Ao quadrinho. Inclusive, né, que é o final. E outra, aquela cena, porra, que o Thanos vai transformar a Mantis, né? E o Drax em quadrado, ele faz aquilo com o Star Fox e com a Nebula no quadrinho. Muito bom, cara. Aquela arma do Star Lord que solta bolinha de sabão já deve estar às vendas na loja, né? Sim. Nossa. Eu pensei isso na hora. Sucesso, né? Caralho. Público e marketing, né? Isso é muito bonitinho. Centro de Fortaleza. Já tem no centro de Fortaleza, só que é em formato de peixe. É mas o formato da arma é licenciado da Marvel. Olha aí, ó. Cara, mas se vocês repararem, uma parada que eu tava pensando aqui do filme, cada personagem tem que fazer um sacrifício, né? Por exemplo, a Gamora fala que, tipo, se o Thanos conseguisse chegar a ela, era pro Peter Quill matar ela. Nossa, Peter Quill, o pior personagem do filme. Aí, mano, você tem que lembrar que ele tem a mentalidade de uma criança. Mesmo assim. Não. Ele não tinha ficado feito esse arco da maturidade do Guardiões 2? Exato. Aí, também, o Thanos sacrifica a Gamora pra conseguir o que ele queria. E ele isso acaba fazendo o Thanos sacrificar, entre aspas, metade do universo. Não, mas tipo, a cena que ele aponta a arma pro Thanos, eu até relevo, porque quando ele demora um segundo, já dá tempo do Thanos usar a joia da realidade. Então, não, tipo, ele tinha que pegar o Thanos. Também no ponto é essa. O Thanos tem que ser pego desprevenido pra ele não usar a joia. Mas a dor que eles seguram o braço dele, né? Ele fica. E ele fica putinho, cara. Essa cena é meio complicada. Se fosse a Nebula pulando ali pra enfiar a faca na cara do Thanos, acho que eu compraria mais. Não, podia ser, sabe o quê? Porque a Nebula chega depois, no planeta, né? Podia ser ela chegando pra bater nele e ela não sabia do plano, né? A bichinha chega e some. É da pena, cara. Ela chega e já toma um tapt. Mas aí, quando eles estão gankando o Thanos lá e o Peter ele caga a peida na farofa, não é porque ele, tipo, a raiva não justifica ele, não? Porque não tem nada. Ficaria. Não, sim. E o Doutor Estranho já sabia que não ia dar certo. Foda, mano. É engraçado isso aí. Eu vi a galera falando que isso aí pra tranquilizar, né, cara? Tipo, essa parada de 14 milhões pra um é pra tranquilizar, né, galera que vai assistir o filme e ver todos os heróis morrer. Acho que é pra justificar justamente. Ó, o Doutor Estranho lá viu que tinha que ser assim. Tanto é que ele fala, antes de desaparecer, o Doutor Estranho fala pro... Sim, e é bonito. Ele fica sentado. Fala pro Tony, né? Tony, cara, ele fala, pô, essa é a única forma, né? Esse era o único jeito. Ele sabe que não podia cumprir. Fala antes, né? Antes disso, que mataria o Tony e o Aranha se preciso. Só que depois ele vê essa probabilidade. Provavelmente ele sabe que envolveria entregar joia pro Thanos pra essa probabilidade se cumprir. Cara, mas você vê que, tipo, eu que tava falando antes, esse filme tem essa parada do do sacrifício, né? Gamora quer se sacrificar pra salvar o mundo, só que não dá certo quando o Peter lá atira nela. O Thanos também sacrifica a Gamora. Aí na teoria dá certo, mas no caso do... quando acontece a parada do Doutor Estranho, ele salva o Homem de Ferro dando a Joia do Tempo. Você fala, pô, que burrice dar a Joia do Tempo pra salvar o Tony Stark. Aí nisso fica essa parada. Ele dá a joia pro Thanos, mas que vai causar, justamente que vai causar a vitória deles, tá ligado? Sim. E o que vai causar a derrota do Thanos é o sacrifício que ele fez. Ele sacrificou tudo que ele tinha, a Gamora, pra salvar o mundo, entre aspas. Só que não vai dar certo. Aí essa é, acho que essa é a mensagem no filme. O que eu fico meio bolado com essa parte do Doutor Estranho dar a joia e tal, não sei o quê, é porque, cara, puta, no filme dele ele faz um time loop lá infinito e fica pra sempre. Por que ele não faz a mesma coisa de novo? Esse é o problema dessa cena. O quanto ela é foda também, do mesmo jeito ela você pensa depois, porra, não dava pra ter um jeito ali, sabe? Cara, calma. Mandava ele pra conversar com o Dormammu eternamente. Não ia dar certo, porque quando o filme do Doutor Estranho, aquela dimensão de Dormammu, não tem o conceito de tempo. Então, quando ele volta, fica voltando, dando esse loop. O loop só acontece porque não tem tempo. Aí o Dormammu sabe repetindo. Não, mas o Thanos tinha as outras joias, né? O Thanos tinha as outras joias, tipo a realidade. Tinha as outras joias. Só que ainda assim o Homem-Aranha, o Homem de Ferro conseguiram prender ele pra tirar a luva. Porra, mano. Tipo, faz a dimensão espelhada lá que ele tava usando pra, tipo, distrair uns projéteis lá. Tipo, faz a dimensão espelhada em volta e prende ele lá com time loop. Mas aí não, mas o negócio é ele não fechar a mão pra acionar. É esse gimmick aí que botaram no cinema. Que é que tá, mas aí, Pão, ele podia, realmente é verdade, ele podia usar a joia do espaço pra sair dali, sabe? Mesmo que o estranho prendesse ele. Não, mas aí a joia é uma redonda, joia, ele saía. Ele tem que fechar a mão, pô. O filme estabelece que ele tem que fechar a mão pra acionar a joia. Quebra a mão dele! Por que não pensaram em cortar o braço dele, né? Quebra a mão do maluco e prende no loop, caramba! Mas pra cortar tinha que ter o machado do Thor. Quebrar a mão. É, tinha que ter o machado do Thor. É verdade. Tem que anular. Nunca viu naquele filme não? 127 horas? Não, mas na cara. Não tinha uma pedra pra jogar em cima da mão dele, ô Lucas. Aí. Não é que, tipo, se a última joia. Não tem coisa ainda. Se a última joia tivesse no Grand Canyon, ele for lá buscar e de repente se escorrega. Se ele fechar a mão pra usar as pedras. Ele não precisa, mas no filme estabelece isso, que ele tem que fechar a mão. Não, mas ele usa quando ele tá lutando antes do final. Não usa? Mas no final não, só quando ele fecha mesmo, Clay, se eu perceber. Quando ele fecha, ele... Ó, quando você estala o dedo, você acaba fechando a mão. Ele fecha a mão de judeu. Não, mas aí é que tá, acho que quando ele... Ah, e muito bom da cena final, cara, quando termina com um estalar de dedo, vocês perceberam também? Que não, fechar essa cena aí... Essa cena aí é a resposta daquilo do Jal. O Thanos, ele poderia ter feito isso, terminar num tempo, poderia terminar já faz tempo. Aí quando ele percebe que ele quase dá merda, ele faz, porra, ele poderia ter terminado com... Tanto que tem um diálogo desse, ele com duas joias, no filme fala, com duas joias já poderia terminar, fuder com metade dos heróis e acabar com todos. É porque ele gosta de brincar, tá ligado? Ele fica zoando, sim, lá. Pode parecer. Agora vamos pra cena de... a baleia orca brincando com a caça. Assim. Pode crer. Ele é maluco. Vamos pra cenas de ação logo, né? Aí depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pra cena de ação... O que é que cada um gostou e o que é que não gostou. Eu começo. Aquela primeira cena ali da galera caindo na porrada do Central Park, que ninguém tava esperando, e foi foda. O velho com o molusco lá. Sim, foi bem legal essa cena, hein? Cara, mas agora eu achei... Agora, porra, o Doutor Estranho, né, cara, porra, decepciona ali. E o cara até brinca, né? Fala assim, você é fraco, deve ser popular com as crianças, né? Porra, né? O cara não... Porra, mano, o Doutor Estranho chega lá contra o Thanos, faz borboleta, faz os caralho A4. Porra, contra o emissário, ele não... É porque tem que economizar, desenrola, né, porra. Economizar. Porque é o Capanga, né, mano? Eu não vou usar os truques contra o Capanga. Fazer truque contra o Bucha lá, porra. Nossa, horrível. Porra, mas o... Esse grupinho do Thanos, viu? Agora é o Igor, hein? O grupinho do Thanos é horrível. Eu gostei só do Molusco lá e da moça lá. Nem dele gosta dele. Deliciosa. Parece um. Parece um charada antigo. Fica. Você é poderoso. Como é o nome da mulher lá? Meia-noite? É meia-noite. Frio que é uma próxima meia-noite. Próxima. Parece que ele me der foda. É delícia. Eu queria que ela me dominasse. Olha o outro, mano. Mas no visual, os capangas estão maneiros, eu achei. Sim, mas na execução, é o que? O visual, ele pro profissional? Não, o Thor. Inclusive, a Marvel devia ganhar Oscar de melhor maquiagem pelo abdômen do Thor, assim. Ah, quando ele é maquiagem, não é treinamento duro, não? É foda, não, né? É melhor filme, não é, rapaz. Não é real aquilo, não, cara. É magia do cinema. Fiquei triste agora, nunca vou chegar naquele nível. Não, e pra ficar mais sonho. Foda ainda, ele agora tem os olhos do David Bowie. É mesmo. Eles não param de pensar no Thor. De Nova York é bacana. Ah, o que? Sim. Não. A série de Nova York, né? É que você sabe que o Homem-Aranha tá chegando, mas mesmo assim surpreende com a chegada dele aqui, né? Quando ele chega, pode crer, quando ele chega, assim, é muito bacana. Se bem que dava pra Homem de Ferro e Homem-Aranha terem derrotado aquele cara ali com muita facilidade, sabe? Cara, eu sinceramente, eu não gostei da cena de ação. Eu acho que o complicado pra eles é lutar no meio da cidade contra as pessoas podendo morrer, sabe? Ah, tem isso, verdade. Mas porra, Superman. Cara, mas dá pro né, dá pra, sei lá, pro Homem de Ferro jogar o cara trocentos metros lá pra fora, sei lá, da cidade. Cara, isso aí já é Dragon Ball, cara. Ele fez um jutsu e saiu um carro no meio. Eu fiquei no cagaço ali, eu falei, bicho. Ficou. Porque ele é mais roteiro cinético ali da, sei lá, da Jean Grey ou qualquer bostinha assim, tá ligado? Ele é um nível mais zica do que isso. Sim, verdade. Pior que é verdade. O cara era foda mesmo. Lula Molusca. Cara, e aquele grandão nem aparece direito. O anão negro? Que ele perde pro Bruce Banner com um braço só. É. Ele com um braço. É isso, nossa. Ele nem aparece direito. Do gigantão lá. Cara, esse cara. Esse grandão, cara, a gente pensa assim, esse daí vai ser o páreo de força com o Hulk, né? Olha pra ele, não, esse aí vai ser, quando o Hulk voltar, vai ser com esse daí que ele vai, vai ser o primeiro ele vai ser o primeiro a quebrar a cara desse cara, exato, não, com a Hulk Buster ele luta, mas, né? Mas não, no infinito, isso ele luta, ele derrota com o Hulk Buster. É que aquela cena do trailer que o Hulk tá correndo com eles em Wakanda é falsa, né? Então, na verdade ele não entrou, só e... Na verdade, cena é falsa? Não tem no filme. O Bruce Banner que luta o tempo todo dentro da Hulkbuster. Que merda! O empate dele não é com o Hulk, é com o Hulkbuster. Assim. Não tô pensando se eu vou baixar o filme ou não. Mas isso é bonito. Pô, o Bruce Banner. Mas o filme é competente, cara. O filme é competente em tirar dessa, sabe? Ele te tira da. Quebrou expectativas. E ele não usa bem o Hulkbuster. Ele só usa pra andar pra frente e socar. Porque você vê que. Aquela cena que ele cai com a Hulkbuster, cara. Que eles estão correndo lá. Nossa, cara. Ele fica tipo o Evangelion. Que merda, como eu odeio o Bruce Banner nesse filme. Nossa. E a Okoye olha pra ele assim, tipo, caralho, velho. Esse merda. Deve ter olhado assim, ó, branquelos. Pera aí, então vocês estão dizendo que o Banner é tipo igual o Shinji de Evangelion usando a parada? Não. Nem dá o rage no final, ele dá. Não faz nada mesmo. Porque se ele der o rage, ele vira o Hulk, né? É. Ou não, né? Porque ele, né, no Hulk não tava querendo sair, tava com frescura. Agora, a cena que aparece o capitão lá, que aparece lá que o Visão é atacado, né? O Visão e a Wanda. Uhum. E eles são atacados. Cara, essa cena é muito quadrinhos, velho. De verdade. Você viu que o Capitão América é o líder, né, velho? Que tipo, quando eles não estão lá, quando tá só o Visão e a FT, eles estão tomando uma porrada. Mas aí que eu achei. Alguém falou que o Homem de Ferro podia derrotar eles na cidade. Aí que eu achei estranho de derrotarem. Só os heróis sem poder de derrotarem os caras, sabe? Porque o Capitão América é foda, cara. Ele organiza tudo, é o estratégico lá. É com preparo, né? Tem que ser com preparo. Mas, mas acho que foi o elemento surpresa, sabe? Tipo, os caras lá não tava esperando, assim, o... Até porque eles pegaram o Visão na surpresa, né? Eles pegam pelas costas, o Visão, aí... Pegaram na covardia. Mas a primeira coisa que o Visão... A Wanda já quer proteger o Visão, aí não tá lutando com toda a luta dela, porque ela tá pensando no Visão, né? Aí, quando chega o Capitão com três, tipo, tem um cara que voa, voa. E eles não voam, né? Aqueles dois não voam. Então já tem o Sam, que já que é o pô, mas Falcão, tô dentro, lá, dentro do tem o terreno do ar, né? É, pois é. Mas é, né? Mas porra, o cara voa. O importante é que o cara não, voa, tá longe deles. O Visão, cara. É a viúva, né? Que... É só o Visão tirar o peso do corpo e descer a terra até a China. Aí vem me pegar aqui, aí faz. Isso é muito bom. Pessoal. Só precisa de um pouco de paciência, né? Mas. Yeah. É. Ia ser aquela cena do Loki no Ragnarok, né? Eu tô caindo há 30 minutos. Isso ia ser muito louco. Mas é. Cara, ia ser o Gandalf caindo. O Gandalf lá com o Balrog caindo, cara, no Senhor dos Anéis. No livro, que ele passa umas 2 ou 3 semanas caindo lá. Né? Naquela porra daquele buraco. É massa. Já pensou, ele abraça o capanga. Ele perde lá o sentido de tempo. Aí eles vão batendo palma, aí eles ficam amigos. Aí quando ele sai do outro lado, eles não querem mais brigar, tá ligado? É, não. Eles quebram o pau lá, eles descem quebrando pau os dois, mano. Ele vai lutando até lá embaixo. Viu? É muito massa aquela cena dos Senhor dos Anéis, é muito boa. A cena é que já começa com o Corvus ali dando uma de Dark Souls no maluco, que ele vai abaixadinho assim e. Ah, enfia a lança nele, né? Aí tem o. Eles vão até o centro do operacionais dos Vingadores lá no, e encontram o Máquina de Guerra falando com o General Ross, né? Sim, você vê que o Steve Rogers, cara, você vê que o Chris Evans não tem que ter alguém ali pra fazer escada, né, cara? Tem a cara, botaram até uma barba nele pra ele ficar mais imponente e tal, mas. Eu sei lá, eu gosto dele, cara. Pastelão. Ele consegue passar uma cara séria às vezes, eu acho, pelo menos. Mas nessa cena eu achei muito. Sei lá, ele chega lá esquisito, assim, o jeito que ele fala. Agora vamos pra cena final, vamos pra cena mais top. Já? Eu só queria comentar um negócio. Pode ficar à vontade, pô. Pode puxar. Cara, pode puxar. Foi até um comentário que eu vi no vídeo do Pipoca e Nanquim, que o grande Ale, Alexandre Carari, ele pegou que ele gostou muito também. Também fui perceber isso depois, de como o universo místico místico da parte da galáxia e a Terra se unem e a gente acaba nem percebendo de tão natural que fica da parte. Isso é massa pra cacete também. Cara, a luta do Doutor Estranho, cara, é uma viagem psicodélica do caralho, assim, né? É a melhor luta que tem, velho. Doutor Estranho, Homem-Aranha, lá. Tá Mago mesmo. Supremo. Eu achava que isso só ia ser Mago Supremo no próximo filme, mas já tá, mancho. Mata qualquer um. Mata o... Esse é o nome do bichão de fogo. Não, se ele fosse o Mago Supremo mesmo, ele já tirava um feitiço do cu ali, que nem ele faz o quadrinho, já invertia a terra. O Doutor Estranho devia ter uma mochila pra levar todos aqueles negócios que ele tem que dava pra acabar com Ah, mas pelo menos o Doutor Estranho leva essa série. Tipo uma bolsinha daquela dos Harry Potter que é maior por dentro, sim, tá ligado? Ele pega tudo. Exato. Da Mary Poppins, pô. Ele tem muito objeto místico foda e ele não usa nenhum, caralho. Ele não usa nenhum, pode crer. Mas tem uma coisa aí nesse. Ele podia usar, sabe aquela paradinha que prende os dedos indicadores? Sacanear o Thanos assim. Caralho. Mas o Doutor Estranho sempre é nerfado quando tem alguma mega saga. Nas Guerras Secretas, quebraram os dedos dele só pra não fazer magia. Traçalharam. Mas isso aqui. Isso é que é interessante nesse filme, assim, que eu achei engraçado. Engraçado e achei muito bom. Porque é aquelas desculpazinhas bem, bem pontuadas. Tipo, por exemplo, bem no momento em que o Homem de Ferro vai ligar pro Capitão América, acontece lá aquela. Entra lá a nave, né? Sim. Em Nova York, baixa lá a nave Nova York com os vilões, né? E aí eles saem lá pra ver o que tá rolando, né? O que tá acontecendo, né? E tipo, não dá tempo do por exemplo, o Doutor Estranho pegar os amuletos e as coisas dele lá. Então, isso é muito interessante. Vai. E daí. São deixando possibilidades pra trás, assim, né? Exatamente, São sucessão de acontecimentos, né, que vão impossibilitando de haver, por exemplo, o Doutor Strange pegar melhor, pegar mais amuletos, né? A única coisa que acontece ali que é, sei lá, que é meio assim, que é a armadura do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha de Ferro, né, que é, uhum. Desculpa, é legal até, é bacana, que é o Homem de Ferro faz pra poder proteger o Peter e jogar ele de volta na Terra. É, pra salvar ele lá, né, pra ele reentrar na atmosfera da Terra, né? Com aquela armadura ali, né? Só que o moleque acaba ficando. Não, isso é legal, isso é bacana do filme. O que eu achei maneiro foi aquelas patas de aranha que sai dele. E no quadrinho, pô, é um negócio só massa velho, né? E no filme é muito funcional. É. São três no quadrinho, inclusive. São bem. É. O Mark Millar, né, fazendo merda, né? Mas no filme faz sentido. Exatamente, é verdade. Na hora que ele cai, protege, né? É. Fica preso, né? Faz ele ter mobilidade, né? Por exemplo, ficar com as pernas e as mãos soltas enquanto o negócio fica pendurado, né? Isso é muito, muito legal mesmo, muito bem usado. Você falou do... Na cena. Que o Tony Stark que acaba deixando, sei lá, cair no chão, né? Por causa da luta. E, tipo, essa parada que se repete na cena pós-crédito, né? Tipo... Sim. Como eu não vi a cena pós-crédito, como é que rola lá? É tipo, do torrent, corta... Né? Então... Não, corta pro Nick Fury dirigindo o carro em Nova York com a Maria Hill. Aí vem um carro, bate na frente deles, assim. Aí quando eles vão olhar o banco do motorista, não tem ninguém. É porque o cara já foi arrebatado. Aí mostra um helicóptero batendo num prédio também. Que o piloto, o cara foi arrebatado. Aí você descobre que Vingadores tá no mesmo universo daquela novela da Record, Apocalipse. Da Bíblia, né, porra? É, porra. Não, novela da Record, Apocalipse, cara, que tá passando. Aí caiu um helicóptero no prédio, também o piloto foi arrebatado. Aí ele olha pro lado, tem um... A Maria Rio começa a se esfarelar, assim. Aí tem uns caras na rua que também... Caraca, que massa! Acontece. Aí ele puxa um pager do bolso, aí manda uma mensagem. Só que ele começa a ser esfarelado também, aí ele aperta send, né, pra enviar a mensagem, aí cai o pager no chão. É putaria, ainda tem um clima de aço, depois de suspense pra caralho, ainda tem essa porra, porque tem câmera lenta. Aí fica mostrando a tela do pager, send, aí troca a tela pro símbolo da Capitã Marvel. Cara, a melhor parte você não falou, quando ele tá esfarelando, ele faz mother... Aí corta. Tem que fazer, né? Samuel Preto Jackson é foda, né? Tem que mandar, né? E a maneira que é um pager, né? Que, tipo, o pager é anos 90 puro, né? Porra. Não, mas aí saiu uma foto hoje, acho que foi hoje, do filme da Capitão Marvel, foto de bastidores lá que tem o Nick Fury jovem, com dois olhos ainda, cabelo inclusive, tá parecendo o Lawrence Fishburne. Né? Não, sabe, ele tá parecendo o Danny Glover em Máquina Mortífera, que ele tá com aquele... Sabe aquele coldre que parece um suspensório, que você apoia a arma do lado, do tronco? Sim. Só que ele tá com paletó, né? Ele tá com paletó Então, ele parece que tá com o figurino do Danny Glover no Máquina Mortífera, sabe? Engraçado esse negócio, né, cara? A Marvel vai ter que fazer reticonização desse negócio, porque... Ele queria fazer a iniciativa Vingadores por conta do Homem de Ferro. Não por conta. Também por conta do Thor, né? Também por conta do Thor. Lá no primeiro filme, né? Eu revi o Homem de Ferro semana passada. Ele fala... Ele fez maratona? Fez maratona, Pato, pra poder... Não, é só o Homem de Ferro. Aí ele fala na cena pós-crédito. Ah, eu sou o Iron Man, né? Deboche da frase do Tony Stark. Aí ele fala, você já ouviu falar da iniciativa Vingadores? Então, pode ser uma coisa que já tinha antes, né? Que ele já tava cogitando e viu a oportunidade com o Homem de Ferro. É, faz sentido, até porque ele tem um contato da Miss Marvel, então pode ser algo que ele tinha um projeto no passado, mas só foi exercer no futuro? Pode ser. Isso aqui, boa, é uma boa. E aí ela tá com o uniforme lá na... E aí, o que vocês acham que vai vir pela frente aí do Universo Marvel? Comecem aí com quem fez aqui. Cara, eu acho que a última cena do Homem-Formiga vai ser, tipo, sabe o final feliz? Que ele vai abraçar a Vespa e beijar ela? Aí ela vai desaparecer nos braços dele. Cara, seria muito foda se ele desaparecesse aí nos braços dela. Ia ser do caralho, vai. Porque... Ia ser muito melhor, muito mais foda. Aí começa... Ia quebrar a expectativa, né? Aí o filme termina junto com o Thanos eliminando metade das pessoas, né? Aí ele vai ter uma motivação, se o Hank Pym sobreviver também, de trazer ela de volta, né? Então, ele vai voltar no tempo com o Tony Stark ou algo parecido e tal. Então, era isso que eu ia perguntar, porque tinha as cenas do Tony Stark aparecendo no primeiro Vingadores, só que não teve também a cena no filme. Não sei se vai aparecer. Eu vi um monte de teoria falando que ia aparecer no Homem-Formiga. Não, tem imagens de set do Capitão América... do Loki e do Thor com o figurino do primeiro Vingadores. E o, tem o Bruce Banner, que a gente não sabe qual visual ele vai ter, né? Só é aquela... Aquela roupinha social? Não, aquela roupa pra capturar movimento, sabe? Então, e com uma vara pra aumentar a altura, pros atores olharem a bolinha de tênis pra enxergar o Hulk. É, então, pode ser uma viagem no tempo, ou pode ser uma reconstituição pra eles observarem alguma coisa. Porque tem... Eu vi uma teoria agora, né? Porque no Guerra Civil, aquela cena que o Tony Stark tá jovem, rejuvenescido, é uma reconstituição que o Tony Stark faz, né? Uhum. E no final ele aparece velho. E a cena que o Rhodes tá conversando com o General Rhodes nesse, também é tipo uma montagem de cenário. Parece que os dois estão no mesmo ambiente, aí depois vai desfazendo e mostra que estão em ambientes separados. Então, ou pode ser viagem no tempo, ou pode ser meio que uma reconstituição pra eles observarem alguma coisa na Batalha de Nova York. Pode ser uma das duas coisas. Então, okay. E se for viagem no tempo, pode ser só uma side quest do Homem-Formiga com Tony Stark. Não necessariamente todo mundo vai voltar no tempo, sabe? Eu quero, ainda só adiantando... Engraçado, eu quero ver o Tony Stark... Rapidinho. É, assim, tipo, só o Tony Stark ficou sozinho no final das contas lá, né? Foi ele e a Nébula. Foi ele e a Nébula, né? E a cena pós-crédito do Homem-Formiga vai ser ele chegando na Terra com a Nébula. Vai, Burgo, vai, manda. Não, é só adiantando do universo microscópico, que eu acho foda pra caralho, quero ver muito. E até de opinião de... Opinião não, né? Vontade de cinéfilo, que eu tinha lido um artigo, muito tempo falando sobre o verdadeiro mundo do terror, da vida real, aí falando sobre algum dia se tiver um filme de terror que der medo de verdade, ou de ficção científica, é esse mundo das bactérias, micro-organismos. Eu acho o herói da Marvel que passou o maior perigo foi ele, quando ele encolheu no final do filme. Tipo, ele quase desapareceu na existência humana. Assim. Ali houve a voz da filha no fundo de volta. Assim. E puta, vocês sabiam, vocês já ouviram falar que, tipo, a ideia da Marvel, se fosse pelo estúdio, tipo, a Vespa e o Homem-Formiga iam estar já no Vingadores 1, assim, tá ligado? E, tipo, o Edgar Wright, pra ele, tipo, se fosse pra ele, a Vespa, a mulher lá, a mulher do Hank Pym, ele já ia, tipo, estar morta direto, nem tá, tipo, perdido no microverso. E, tipo, se fosse pela Marvel, ia ser o Hank Pym, não o Scott Lang, que ia ser o Homem-Formiga, tá ligado? Caralho. Se fosse pelo Edgar Wright? Se fosse pela Marvel, o Edgar Wright que quis usar o Scott Lang. Ah, tá. Então a Marvel aproveitou só em parte a ideia dele. Sim. E qual que é outra coisa também dessas três? Outra coisa, tipo, pode ser... O surfista falou, né, da iniciativa Vingadores pós-Homem de Ferro. Pode ser que na época da Capitã Marvel ele cogitou também por causa do Hank Pym, né? Que o Hank Pym era um herói antigo. É verdade. É, pode crer. E o Hank Pym era da SHIELD, né, cara? Tipo, SHIELD e tal. Já tem o Nick Fury lá na SHIELD entrando lá. Pode ser que eles façam uma homenagem ao Homem-Formiga ser fundador dos Vingadores, falando que o projeto nasceu pensando nele, sabe? No Hank Pym. Eu nem achava que o Michael Douglas ia aparecer, porque ele falou que só ia participar de um minuto mais. Velho chato do caralho. Velho chato. Tarado sexual. Exato, chupado de buceta. Nome de droga sintética. Cara, engraçado que o cara ele viu o post lá, né? Ele fez um post no Facebook agradecendo o cantor lá que fez essa música. Muito obrigado, não sei o quê. Aí o pessoal lá embaixo falando, não, isso é uma droga. Não, é o apelido do MD, pô. Aí tipo, porra, você acha que esse velho aí não enche a narina de cocaína, velho? Ele sabia que droga, velho. Grande merda. Você, Quinti. Quando vai ter que a gente tá falando de Homem-Formiga, vocês assistiram o trailer que saiu hoje, não assistiram? É, assisti, muito bom. Aquela muito Ghost bom. Lá, eu acho que ela é a vilã mais a estética que já teve na Marvel. Porra, muito que vilã é aquela? É o Cavaleiro da Lua, aquele porra ali? Não. Parece um personagem de Ghost Recon. De Ghost Recon? Não, é. Splinter Cell. Não, de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. De Metal Gear, pô. Também. Metal Gear. O visual, assim. Parece de muita coisa, né? Ou Destiny também. Destiny, é verdade. Né? Mas eu achei maneiro ela usando os poderes. Sim, eu gostei. Muito maneiro. Muito bonito. Eu não lembrei, eu não lembro desse personagem, não, nos quadrinhos. Acho que é homem. É um cara. Chama Ghost. Ghost. Que tem tanto, né, cara? Tem tanto personagem bucha que o Stanley criou. Ah, inclusive, que... no... a gente não falou da cena, mas tem um momento girl power, né? Só as mulheres lutam lá. Sim, na batalha. É foda, é foda. Cara, aquela tacam o equipamento. Ah, muito bom, né, cara. Sim, é o que eu ia falar. A gente ia começar com essa final e acho que acabou que a gente não adentrou nessa cena completamente. Mas vamos falar delas, já que voltamos ao assunto. É legal, cara, porque... Cara, eu gostei pra caralho. Gostei pra caralho dessa cena de luta. O Clint não gostou de nenhuma cena, que o Clint é chato pra caralho. Eu gostei da cena do Doutor Estranho lá e... Gostei do Doutor Estranho, do Homem-Aranha e falando chute mágico... Soco mágico. Muito bom. Só vai morrer. Não gostei dessa cena. Mas é maneira essa cena porque mulher tem fama de não ser amiga de outra mulher, né? Aí ela tá... Aí, pô, a mulher apanhando. Ah, você não tá sozinha. Aí juntam elas e mete porra. Ai, ai, mas isso aí é. Isso daí. Após quando acabou ali, ela falou essa piranha. Não... Exato. Isso daí é mágico pra fazer um filme. Vou roubar o namorado dela. Ela falou, essa piranha ficou lá em cima o tempo todo. Propaganda isso aí. Ah, foi muito bom quando a Wanda chega, cara. É muito bom. Cara, quando a Wanda chega... Assim, porra, não. Por que que ela tava lá em cima, né, esse tempo todo? Muito bom. É muito overpower. E ela podia ter voltado, né, era, pô? E ela podia ter voltado, podia ter achado o Visão fácil, né? Eu esqueci. Ela tava protegendo o Visão lá, né? Mas eu tinha acreditado que o cara tinha morrido ou ficado inválido. Porque quando eles vão conversar lá na bolha, lá na entrada do escudo, o protetor de Alcântara. É, a mulher lá fala, ah, você vai pagar pela morte dele, né? Assim, é, né? Eu falei, pô... Aí, foi estratégica, olha aí, ó. Estratégia. É, do grego, é. Cara, e aqueles caras falam assim, ah, o exército todo é o maior da galáxia, não sei o que lá. Ah, ele manda só aquela brigada ligeira de um bando de cachorro ali, tá ligado? Não, mas eu... Mas o que dá a entender é que ele tem vários exércitos, né? Porque quando ele ataca o planeta da Gamora, ele usa o Chitauri. É, não, será por isso que eu tô falando que aquela hora só uma brigada ligeira, que pra mim ele tava tudo planejado na cabeça dele, que ele ia conseguir vir e dar o alívio na galera ali. E se pensar também, depois o Chitauri é usado para o planeta da Gamora, só que eles perdem os Chitauris no primeiro Vingadores, né? É verdade, o Tony Stark joga bomba atômica lá, né? No, aí eles têm um Mas é engraçado, ó. Só que aí é que tá. Eu acho que não é o exército do Thanos aquele ali, tipo, não é bem só aquele exército ali do Thanos, sacou? Porque aqueles filhos do Thanos lá é que usam aquele exército. Tipo, eles foram derrotados, né? Aí eles pegam o reforço, digamos assim, e voltam. Porque aqueles dois lá que ficam, que eles que vão atacar o Visão e a Wanda, eles voltam lá pra... Eles que voltam com o exército, né? Quer dizer, eles não vão até o Thanos. Na verdade, volta a próxima meia-noite e o Grandão. O outro da ITD que morreu. É verdade. Provavelmente o Thanos tem vários tipos de exército, assim, vários grupamentos. E que tem que aparecer no próximo, né, cara? Porque senão fica só os heróis lá indo atrás do Thanos e aí, tipo, o cara tem a manopla aí. Como é que eles vão resolver esse negócio? O próximo a batalha ser Dragon Ball? Tá óbvio, né, velho? Mas, porra, como é que os caras vão resolver? Tipo, o Thanos não... Tipo, ah, eu tô cansado dessa porra, então a manopla quebrou, sei lá o quê. Na HQ é assim, ele fica satisfeito mesmo tendo perdido, porque ele viu... Não, mas a HQ, na HQ é um samba do... Cara, na HQ é tipo... É um samba do crioulo doido, porque... Chega as entidades lá, que é as entidades cósmicas, que aí rola o tribunal cósmico, e tem uma putaria pega. Aí a Nébula pega a luva, aí o Thanos pega de novo. É uma putaria do sol. Warlock. Eu agradeço. Era isso que eu ia falar. Warlock. Era isso que eu ia falar. Muito louco, velho. Quando o pessoal reclamou, estava cheiradão de cocaína ali, cara. É muito louco. É de verdade. Recomendadíssimo, hein? Assim, leiam a HQ, que é muito boa. Desafio Infinito é muito bom. Ainda bem que eles não pegaram a fundo a porra da HQ, porque eu fui ler, eu falei, caralho, não. Aí, tipo, começou de boa. Aquela putaria de quadro em quadro, até quem vai pegar a luva. Aí, já começo a ficar puto, eu falo, caralho, essa HQ não é tão massa assim não como parecia. Eu agradeço não ter pegado tanta influência disso aí, não. Arte sensacional, mas roteiro... É, muito doido. Cara, fica parecendo aquele... Tô me fugindo algum filme que tenha isso, mas sabe quando os caras estão lutando, sei lá, caixa materna? Aí joga a caixa materna pro Flash, aí o Flash é atacado e joga pra cima, aí o vilão pega, aí bate no vilão, a caixa cai, aí o Batman pega a caixa. Sabe essa liga com comida pra pegar o Batman? Trapalhões. Trapalhões, pois é trapalhões, pode crer. Muito trapalhões, cara, é muito bom. Eu pensei aqui, se tiver luta campal de exército, na verdade tem que ser menor do que desse filme, porque todos os exércitos vão estar reduzidos pela metade, assim, sabe? Ou não tinha um momento que vocês não pareciam que tinha menos figurante em uma cena de batalha? Eu fico com essa percepção de vez em quando. Eu via aí a câmera mudava e tinha menos. É, quando fechava a câmera, tipo naquele cara que é o líder do gorila, aí fechava a câmera nele e tava batendo em um tal, parecia mais vazio mesmo. Muito ordem. Porque foi um erro de edição. Ah, inclusive. Errado na edição. Ele vai virar ele vai virar um rei de Wakanda, né? Provavelmente. É verdade, pode crer. Pô, tinha que ter o Killmonger lá, né? Era não? Pra poder. Não, eu senti falta do cara do Korra, que ele era o líder do rinoceronte. Ele ficou envergonhado. Foi em casa. Foi outro que sumiu. A mulher dele, a mulher deu uns tapas nele, que era a esposa, né? A esposa dele, né? Porra. Aquela cena lá do Pantera Negra, né, cara? Briga de casal, né? Pô, mas eu queria ver uns rinocerontes correndo pra cima do exército do Thanos. Ah, seria legal. Seria legal, verdade. Seria legal. Sumiu. Ele sumiu e morreu. Galera, correu, mas, sei lá. Essa parte que a gente tá comentando, já é preparação, vendo como é que vai ser o MCU depois, ou é só... O 4, como você acha que vai ser o 4? Também tem... Vai aparecer a Capitã Marvel, né, também? Tem isso, né? Ah, vai ter o Nova, né? Vai ter o Nova, será? Cara, eu fiquei imaginando que no 4, eles vão começar com o Nova. Mancho, pior polícia. O Thanos diz... Os piores Lanternas Verdes, né? A galera tava dizendo que Marvel fez também. Lanternas Verdes melhores, o quê? O Thanos só fala que pegou a primeira joia e destruindo o planeta dele. É, ele destruiu o planeta. Eu acho que, cara, seria legal no próximo filme começar com isso, pra poder ter o Nova, sabe? Sei lá, o Nova seria legal pra cósmico, né? Eu acho que não vai ter não vai ter apresentação de personagem, não. Só vai ter a Capitã Marvel, que vai ter um filme solo. Não sei. Acho que aparece. Acho que com esse final aí, se tiver retcon, aparece um Namor, já que voltou aí. Não sei, não, Namor... Eu acho que isso pode ser pós-Vingadores 4. O Namor tem um papel importante mas Vingadores 4 já tá sendo feito, né? Já tá em produção já tá terminando. Na verdade. Então, já acabaram as filmagens. Esse personagem já partiu, galera. Então já... Só vai ter a Capitã Marvel de novo. E ela vai ser apresentada no filme próprio. Não sei. É, vai vir a Vespa, né? É. Pra poder participar. Que pode ser consequências do Thanos. Aí estão na fase 4. Mais dois filmes? É isso? Mais dois filmes? É, Homem-Formiga, Capitã Marvel e Vingadores 4. Mancha, eu fiquei meio... Aí o Nova... Legal. O Nova pode ser consequência na fase 4. Sim. Vai mostrar como, sei lá, um filme solo dele. Podia ser o filme do Nova começar já com o ataque do Thanos, né? Eu acho que não tem filme do Nova, não, hein? É, um filme de grupo que tenha ele. É, sabe? Guardiões 3. Pode ser também. Eu acho que o Warlock é usado agora, finalmente. Mancho, eu fiquei. Apesar de eu ter falado que na HQ é uma putaria das entidades fora. É engraçado também. Que o Adam Warlock na HQ também é meio. É. Sabe, né? Esse poder todo, não. Não, sem contar que antes ele vai lá, o Thanos transforma ele em velho, depois transforma em bebê, joga pra cara dele. Lembra aquele. Como é que é? Babalit? Que o Mortal Kombat. Cara, o Adam Warlock é muito merdão, velho, de verdade. Ele é muito merda, velho. E não é essa coisa toda lá. Não, ele não vai chegar pra fazer diferença porra nenhuma. Ele vai. Do Thanos. Eu acho que vai chegar, tipo, o Thor já tá Superman, a Capitã Marvel vai tá no mesmo nível, pronto. Eu acho que eles vão guardar o Adam Warlock pro Guardiões, né? Não? É, porque foi anunciado que ele seria o vilão, né? Então falou. É porque realmente o Warlock é meio merdão, assim. É meio. Sabe? Ele é dúbio demais. O James Gunn falou que o 3 vai ser repercussão do Guerra do 4, do Vingadores 4. Então pode ser que tenha o Nova também. Eu acho que Guardiões 3 agora, puta que pariu, tem chance de bater muita coisa. Puta que pariu. Eu acho que Guardiões, meu Deus, tô esperando isso rolar mesmo. Também. E eu quero o grupo que tá longe. Ô, Pato. É meio Fallout no espaço, tá ligado? Um universo, muita coisa. É verdade, pode crer. Ô, Pato, mas a gente vai ter consertado. Vai ter consertado. É verdade. 4 eles certo. Não, mas Pato, o Kenno ficou puto no final do coisa? Quem? Morreu Kenno, o Kenno ficou puto. Morreu todo mundo do Guardiões da Galáxia. Ele não viu o filme. Aí não viu, não, ele vai ficar puto. Mas o que eu ia falar? Vou dar spoiler pra ele. Eles podem ressuscitar quem morreu pela manopla, mas quem morreu antes, que é o caso da tropa nova do Loki e da Gamora, pode ser que continue morto. Né, é verdade. Mas a Gamora, talvez a Gamora volte, porque ela tá dentro da joia, né? É, pode ser. Podem dar essa desculpa aí, né? É, pode ser uma desculpa assim, né? Se a joia retornar pro planeta, o planeta pode devolver ela. Não, se for rolar isso, eu vou ficar bem triste, é bem merda. É, mostraram o corpo, né? Ah, é, mostraram o corpo. Aí o Visão. Inclusive, era pra ser um corpo espatifado, né, cara? Porra. É. Só uma bola de sangue, né? Mas na PG-13, né? E o Visão também, foi bem feia a morte dele, assim, né? Cara, o Visão acho que o pior destino, né, cara, desse uhum. A morte mais foda, porque o cara morreu duas vezes. O cara morreu duas vezes. A segunda foi pior que a primeira, cara. Exato. É que a primeira foi. Dele balançando. Pelo menos o cara, as perninhas dele balançando. Né? É, mano, a primeira. Tipo, a primeira foi, porra. Foi o equivalente da morte que não ocorreu lá do fim lá, né, o Magia lá. O fim. O fim do Star Wars. Vai se sacrificar e a desgraça lá. História não deixa. Né? Qual Star Wars? No primeiro ou no segundo? O segundo ele não vai se sacrificar lá contra o canal. A japonesa não deixa. Aí, né? A japinha não deixa, a desgraça daquela japonesa. O filme todo é ruim, né? Falar de Star Wars. Não, eu reassisti ele esses dias. É ruim mesmo. É o remake do Pedra Contra-Ataca, só que não é tão descarado quanto o primeiro. O pior pra mim é essa mensagem que ele tem, né? O amor salva tudo. Mas, porra, tô na guerra, cacete. Ah, chega dessa mensagem. Guerra das estrelas. Já não basta o lugar silencioso. Não, já não basta o Interestelar, porra. O nome do filme não é paz nas estrelas, não, porra. Não, o pior não é isso. Não é amor nas estrelas, né? Mas o pior não é isso. O pior é. A mensagem do filme é você salvar uma pessoa que você gosta. É mais importante do que salvar toda a galáxia, toda a resistência. Essa é a mensagem do filme. Não, pera. Mas essa também, essa é a mensagem dos Vingadores, vocês não perceberam. Não, que, tipo, não. É que o Capitão América fala, não existe, como é que é? Não, a gente não negocia, não Fides. Negociamos, filhos. Essa parada. É que isso é muito coisa de soldado de exército, como é? Brothers in Arms? Sim. Só que o Doutor Strange já é o discurso já é o contrário, né? Só existe a prioridade de salvar milhões, né? Não, mas você vê, tipo, o Thanos sacrifica lá a Gamora. Mas é o final. Não, mas aí é que tá, o Clint. É, o Thanos é falando que, eu vou sacrificar a metade do universo pra poder salvar a outra metade, né? Tem também o Doutor Estranho falando que, eu não vou. Não vou. Ele mas fala no final, lá, mas no final Stark, o Doutor Estranho salva, entre aspas, o Tony Stark. É, mas aí que tá. Ele, mas aí tem aquela coisa que a gente já falou que ele. Do plano dele ser, é. Do plano, é a né? A mensagem no filme, que o filme se trata é essa. O Dr. Strange salva o Tony Stark, entre aspas. Mas e o Thanos sacrifica. Mano. E o Thanos sacrifica tudo que ele tinha, que é a Gamora. Essa não, mas é engraçado, mas aí funciona assim. É a mensagem. Mesmo mas a mensagem não é. Pro Thanos é um sacrifício. Sobre o sacrifício dele pra salvar a humanidade, tá ligado? Mas pro Doutor Estranho também é um sacrifício. Ele tá deixando muita gente morrer agora. Exatamente. No final, salvar o Homem-de-Ferro é uma parada simbólica, tá ligado? Na forma simbólica que eu falo. Eu cheguei em outra interpretação. Mas não é o... Por exemplo, a mensagem do filme não é... esse cara aqui, ele é completamente louco. É, porque o discurso não, dele, cara, apesar de fazer sentido, é, tem o contraponto dos heróis dizendo que não, cara, não é, é genocídio, mas você não pode fazer. É demais, não dá nada. A gente sabe que é ruim, a gente sabe que é ruim. Essa é a parada que os heróis vão ter que. E aí, entra o Doutor Estranho. Entra o Doutor Estranho que... falando que, ó, eu vou sacrificar aqui porque eu já sei, mas, cara, toda a vida importa, sabe? Aquela parte do Doutor Estranho sacrificando lá e dizendo que esse era o único jeito, né? Que a gente acha que é por conta de... Fica meio óbvio, né? Que ele já tem um plano e tal. Me pareceu assim, tipo, ó, toda a vida importa. Tanto é que o próprio Capitão América, na página que ele fala, não, mas hoje não é assim, né? O Visão diz, ah, Capitão, você aí se sacrificou pra salvar milhões e tal. E ele diz, mas você tem escolha hoje, né? Tipo, pro Capitão ali ele não tinha escolha, né, cara? Mas o Visão tem escolha. Então, assim, é como se fosse a mensagem do filme, é, toda a vida importa, cara. Não importa se tá difícil ou... E todo sacrifício no filme dá errado. Você vê que o Peter Quill tenta matar Gamora, não dá certo. O Visão tenta... A feiticeira tenta matar o Visão, não dá certo. E o Thanos também, que matou a Gamora. No final, não vai dar certo o sacrifício dele pra humanidade. Porque os heróis vão... Sabe o que eu acho com a pegada do Thanos? Eu acho que ele leu o Superman Paz na Terra, identificou que o problema não é a falta de... Tem comida pra todo mundo, mas tem muita gente e... Mas tem muita gente. E as pessoas querem dominar as outras e dar errado, sabe? Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu vou falar logo minhas predições aqui pro Vingadores 4. A parada vai ser, em vez os Vingadores vão ir atrás das joias, que viajam no tempo. Só que os Vingadores vão ir atrás das joias. E no final lá, de algum jeito, alguém vai juntar as joias. E pra mim vai ser... Acho que alguém vai ter que se sacrificar pra manter a Capitão joia. Capitão América, né, cara? Eu acho que vai ser o Homem de Ferro vai se sacrificar. É. Só que eu queria que o Homem de Ferro abrisse um negócio nas costas dele, o Thor lançasse um raio, ele amplificasse o caião de laser dele e matasse... Eu acho que vai ser que nem Guerra Secreta no final. Que nem aquele raio que ele deu, né, no primeiro Vingadores, né? Deixa ele com 400% lá. Um negócio que eu não sei se vocês sacaram também, que eu fiquei bem triste, é a potência de uma joia quebrar, saca? Aquela que controla mais ou menos cada função da joia em si. E quando ela quebra, só dá um vapt, aí alguém vai pra trás e é isso. É verdade. Um vapt. É verdade. Mas não é porque era a joia mais fraca, era a joia da mente. Não, mas tipo, essa parada das joias controlarem o universo, na HQ também não faz muito sentido. Também não tem, né? Mas o filme... Quebraram mas é a união delas, né? Eu nem consegui. E outra coisa, não é qualquer pessoa que pode pegar a porra da joia também, né? Aliás, da manopla, porque quando atinge o poder do nível do Thanos, se você não for um Thanos, você tá fudido, você morre. Saca? Não, e eles precisam da manopla, o anão gigante faz justamente pra resistir o uso dela. Exato, ainda quebra. E ainda quebra. E o que acontece, cara, com elas? Elas se espalham no universo, que nem de Fera do Dragão? Não sei. Só uma coisa. Elas ficam lá na manopla. Inclusive, ele tá com ela no final, o Thanos. Quando ele senta na toda fodida já a manopla, mas tá lá. Eu esqueci até, nem terminei acabando de falar do negócio das divindades, que se tivesse bem apresentado no Doutor Estranho, eu acho que dava pra aparecer nos Guardiões. Mas, sei lá, eu fiquei chateado, porque quando o Thanos pega isso, automaticamente não, né? Porque na HQ já tá tendo um consenso de quem? É do Surfista Prateado e não lembro o outro. E o do Arlok, eu acho. Que eles estão falando, acalma aí, entidades, daqui a pouco a gente vai. Mas tem que aparecer. O Arlok e o Surfista Prateado lá ficam conversando pra caralho. Tinha que aparecer, lá. Cara. É chato. O Surfista é muito horácio, né? De algum jeito tinha que aparecer as entidades, porque... Achei que você ia falar do Tribunal Vivo, o Tribunal Cósmico lá, eles tinham que aparecer todos, cara. Aí ia ficar um filme de 30 horas pra ficar... Eu sei, é verdade. Mas mesmo assim, eles ficam... A entidade, foda quando aparece a entidade e o Thanos rouba a entidade lá. Ele vira a entidade, depois desvira. É uma putaria desse. Horrível. É o Caveira Vermelha, gente. Eles que estão Eles que estão meio ali de, eles que estão meio ali de stand-by, meio escondidos no universo, saca? Pra quando acontecer essa merda. Até o Galactus, cara. Tipo, é, o Galactus se envolve. É muito bom. Cara, é, sabe que essa história me parece muito com uma brincadeira de criança, assim, que você tá acabando as ideias e você tem que tirar alguma ideia de... E tem que apressar, sabe, pra entrar. De ontem. É, pra... Sabe? É muito parecido com... Ah, não, mas não... E aí você quer continuar a brincadeira e acabou as ideias e você tem que tirar uma resolução, assim, e outra, do nada, sabe? E outra, Alex. Aí se você vê que não tá conseguindo, aí passa pra outro roteirista. É, que é, que tem a terceira parte dessa bosta de HQ que eu nem fiz a questão de ler. É uma trilogia. Tem a guerra, o desafio, e tem agora... foi até meio recente, que até tem os clones do Thanos. É mó... Mano, é... uma putaria. Lambança. É uma lambança. Prefiro ver Guerra Secreta, que é uma guerra secreta muito grande. Sobre isso, eu vou deixar a frase solta e gratuita. Onde entra os Skrulls nisso? Porque já saiu arte conceitual e nada. É isso aí que eu acho que a Capitã Marvel deve ter banido os Skrulls da Terra. Não, sei lá. Como assim? As artes conceituais eram do filme dela. Era do filme dela? É. Sim. Mas não é outro vilão que vai aparecer no filme lá? Não, mas pode ser que no filme dela eles só insiram o tema dos Skrulls pra desenvolver mais na frente. Dá pra fazer os Skrulls com os Guardiões, hein? O único jeito que eu vi antes, teorizando, faz tempo, quando eu tinha esperança muito forte em Guerra Infinita. Foi falando que o único jeito de alguém voltar e morrer, aliás, se alguém que morreu voltar, era que, sei lá, algum Skrull na empolgação acabou entrando pros Vingadores e sentindo alguma coisa. Faz tempo que eu falei isso aí. E aí o verdadeiro Vingador tava escondido, tipo o Capitão, e não era o Capitão mesmo que ia morrer, ia virar uma putaria no cinema também. Sei lá. Não, acho que não dá não, cara. Eu não entendi isso. Não, é teoria louca. E outra coisa do Vingadores 4, eu acho que o tiro de misericórdia vai ser o Gavião Arqueiro que vai soltar fogo. Estavam falando que o Bigode, acho que foi que mandou, né, a fotinha lá do Arco Avengers, né, do Arco do Gavião. Pô, que brinquedo, né, cara? Tanto brinquedo pra botar o martelo, né? Bota a manopla, né? Do Thanos de borracha lá, sei lá. Aí o cara bota um arco e flecha. Ele vai ser o último golpe do Thanos, vai ser na flecha dele. Bem na testa, né? Tava lendo enquanto estava falando. Uma flecha de adamantium na joia, assim. Eu fui pesquisar depois do filme sobre o Gavião, aí falaram que o futuro dele é promissor no próximo filme. Eu não consigo imaginar como uma merda daquelas vai conseguir, sei lá. E tem imagem dele de moicano, né? Isso acho que foi. Acho que não entrou, cara. Acho que ele foi lá, deve ter gravado alguma cena que não. Ele falou, não, não entrou no corte final. Não, vai entrar no quarto, vai. É, ou talvez entre no quarto. Falando que aquela corrida lá. Tinha muita gente teorizando que aquela corrida que tem o Hulk, né? Que tem o Hulk e tal, que é na floresta. No trailer. Do trailer, né? Era no 4, né? Mas no 4. Mas como é que pode ser? Tem o Bucky, tem o Pantera, tem o... Vai ter outra batalha bacana, do mesmo jeito. Eles voltaram no tempo, floresta. Pode ser voltando no tempo. Mas será, cara? Sabe por quê? Eu acho que o... Aí fudeu com a cabeça do público civil. Não... É. Teve uma parte que apareceu uma casinha. Eu achei que era a casa do Clint, mas nem... Olhando quem sobreviveu, eu acho que eles vão repetir o team-up do primeiro Vingadores, sabe? Aquela cena que a câmera roda em torno dele. Eu acho que eles vão... Porque sobreviveu justamente ele... É verdade, pode crer. É a viúva, tipo, o Capitão, Thor, o Hulk. Nossa. O Gavião não apareceu. Cara, já pensou o Gavião tendo sumido nessa parada? Foi metade. A metade é do Gavião, tipo, tá nela. Já spoilaram. Não sei que ator foi que falou que no 4 tem uma cena com... geral, junto, assim, todo mundo. Foi o ator que faz o Soldado Invernal. Cara, provavelmente. Essa cena demorou 3 meses pra ser feita. Cara, sabe qual é a desculpa pro Gavião voltar? É só dizer que um parente dele lá, um dos filhos dele, ou a esposa e os filhos, sei lá. Perdeu alguém. Esposa e três filhos. É, ele vai lá voltar pra se vingar lá. Pô, mais um, né? Pra voltar. Pô, com meus sucrilhos. Não, a primeira cena do filme, ele no café da manhã, aí começa a desaparecer a família dele. Aí ele comemora, né? Finalmente, né? Comemora. Esse daí eu não gostava mesmo. Aí some o outro. Ah, não, aqui não, droga. Ah, não, esse aqui não, né? Poxa, deveria. Não, ele tá assim, ele saindo pedindo divórcio pra esposa. Aí vai, ele toma coragem pra falar com ela. Queria conversar um negócio com você, aí ela desaparece. Ele comemora, vai assim, ya! Aí ele, papai, ele olha, nossa, tô tirando meus filhos também. Ele some, na verdade não some, mas só vou sumir. Cara, essa vai ser a óbvia desculpa, né, pra ele voltar, não tem... Sim, é, que nem eu falei do... Vocês estão ignorando. Se a vez pra morrer, vai também motivar o Homem-Formiga. Vocês estão ignorando que até lá... Mas assim como vai motivar a Vespa, o Homem-Formiga desaparecer. Ou não, né, que ela meio que não liga muito pra ele. É, porque já tem imagem dele no set, né, então presumo que seja ela. Pessoal... Oi, Bob, estão ignorando o contrato da Disney daqui a alguns anos. E, na verdade, o Gavião Arqueiro tava esse tempo todo na porra lá do Blob, como é o nome dele? Do Blob não, aquela parte do pessoal do esgoto dos X-Men, esqueci o nome. Warlocks? É, os Warlocks. Ele tava esse tempo todo lá embaixo com o pessoal curtindo, ou em Atlantis com o Namor, ainda tem... Mas já pensou, tem curtindo, rolando uma nova batalha em Nova York e os caras estão perdendo. Aí de repente começa a voar o bueiro, assim. Aí sai os Orlocks. Aí sai uma tartaruga ninja também, um mestre. Cauabanga! Isso é muito bom. Cara, já pensou ele chegando com cara, já pensou se fosse o Gavião Arqueiro chegando com o Quarteto Fantástico, os X-Men, o Namor e a putaria toda? E seria muito bom. Seria bem legal. Não vai acontecer, mas seria legal de ver no cinema. Vai. Eu acho que... É o Hugh Jackman velho lá, fazendo Wolverine. O Jackman Logan. Ah, ele apareceu aí com o Deadpool, hein? Talvez tenha cena no filme com ele. É sério? É, pô. Ele botou um vídeo no Twitter que tá ele tentando dar parabéns pra alguém no telefone. Aí ele tá no quarto de hotel, né? Aí o Deadpool começa a cantar na cama dele, atrapalhando ele. É boa. Legal. Mas ele volta pro Deadpool? Ah, não sei, mas pra eles terem gravado uma participação rápida, não custa nada. Eu vi um pôster dele no final do funeral do Logan. Ele fudendo a porra da... tinha ajeitado a porra da cruz pra ser um X, aí vai lá no pôster, tá ele, tipo, desajeitando de novo a porra do muito massa. Próxima semana. Aí vai ter piada com... Será que eles vão atualizar a piada com o Thanos, que é uma do Josh Brolin? Não, já fizeram no trailer, né? Agora acho que é isso. É que foi antes do filme ser lançado, né? O queixo, vai ter alguma coisa do queixo. Não, já pensou que tem piada de uva passa que o Peter Quill solta, sabe? Eles repetem. É queixo de saco, já que é PG-18, né? É, classificação liberada. Já mandam o cara de... cu enrugado, sei lá. O que tem mais? O que é participação da nova fase da Marvel aí pra vocês? Mais coisa aí. Eu acho que estão na Fox, só vai entrar na fase 4, assim, porque o contrato não foi aprovado ainda. Acho que só vem fase 5, hein, porque tá muito... Essa fase 4 já tá estruturado tudinho, já tem filme preparado já há muito tempo, já tem história. Só entra na fase 5, eu acho. E... Tipo, aparece no final da fase 4? Pode ser, porque se a gente ver a compra da AT&T, da Warner pela AT&T, ainda não foi julgada. Então, o da Fox pela Disney vai demorar mais ainda. E, cara, eu acho que sim, que depois do Thanos, a Terra pode voltar a se preocupar com o espaço, então vai começar a explorar o espaço. Aí manda uma família lá pro espaço. Aí ela vira o Quarteto Fantástico. Eu acho que o pessoal que sobrou, por enquanto, vai ser os novos Vingadores, tipo, stand-by, tá ligado? Uhum. Eu acho que, por enquanto, eles vão fechar os filmes que estão abertos. Vai fechar o Guardiões, vai fechar mais dois Homem-Aranha, talvez mais um Doutor Estranho, e mais um Pantera Negra. Tudo já tá confirmado. É, então. Eles vão fechar o arco desses personagens que estão abertos e culminar em mais um Vingadores. Pode ser... Eu acho que depois do 4, acho que só vem mais o Vingadores e é ainda. É, tem que ver se o público vai comprar, né? Se o público... É foda, porque Eu acho que, tipo, não é fim dos Vingadores, mas é fim da equipe atual dos Vingadores. Depois do 4, eu acho que de jeito nenhum mais. É, depois do 3... depois... Ah, é, eu falei fase 4. É, fase 4 depois do 4. É, tá certo. Então, depois do 4, pode entrar os X-Men. E outra coisa, se for pra acabar com Vingadores, já que Vingadores é o cargo-chefe, é o que acontece a putaria a priori, é o que é preparado e é exposto nos Vingadores, se for pra acabar com o universo, tem que acabar num filme dos Vingadores, cara. A minha esperança era essa, desse filme acabar com o universo Marvel e não ter mais nada. Mas aí começa a surgir confirmação de filme 2, filme 3, já começa a ficar... Não vai acabar. O que pode acabar é o gênero super-herói, o fôlego do gênero super-herói no cinema. Mas seria tão lindo, cara, se... Porra. Se eles acabassem? É, eu... Porra, eu... Mas... Essa era a minha esperança, pato. Eles ganham, sei lá, 3 bilhões e meio em 4 filmes. Pra mim tem que acabar em Vingadores 4, assim, numa cena mostrando os Vingadores mundiais, tipo, que tem no... Não, podia ser o enterro do Homem-Aranha. Tá aí, Sony, toma de volta o personagem. Não, mas eu falo... Começou a Marvel trollando, né, velho? Eu falo assim, o fim do universo cinematográfico, assim... Nos Vingadores, assim, mostrando os Vingadores. É Disney, cara. A Disney pegou Star Wars, ressuscitou, vai ressuscitar. Podia mostrar assim os Vingadores no espaço, assim, alguns no espaço. Não vai acabar, velho. Não vai acabar tão cedo. Eles vão tirar a leite de pedra até. Cara, eles estão fazendo filme de Star Wars aí, como o Pato Milo colocou, a Rodo aí, acabar, cara, acabar essa parada de fase. Não, assim, eles podiam. Os filmes. Universo paralelo. Pronto. Se eles tivessem sangue frio, eles podiam acabar com Vingadores 5, esperar 5 anos sem filme de heróis, lança outros gibis que eles têm no catálogo, adaptação. Faz hype. É. Aí depois de 5 anos eles rebootam o universo novo, assim, sabe? Eu do mesmo jeito, mas eu acho que só se... Mano, se botasse a explicação meio Guerra Secreta de universo paralelo, eu acho que já dava pra fazer um filme em cada lugar, se preocupar com a cronologia de boa. Mas, né? Tem como fazer Guerras Secretas no cinema? Sim ou não? Eu só li a primeira, a Antigona lá do Grão-Mestre. Não, essa daí... Acho que é difícil. Essa merda aí. Guerra Secreta é muito... Uma joia. Guerra Secreta pra fazer com uma joia. Tanto que o Grão-Mestre, na primeira, eu acho que ele só usa uma joia. Mano, seria legal, né? Já pensou? Alguém põe a mão nessa manopla e sei lá, depois de um tempo aparecer lá ele, o cara coloca a mão nessa manopla aí e o desejo dele é que os heróis se, sabe, eles se transformam no Beyonder, sabe, eles se transformam no Beyonder e diz, vou botar a galera aqui. Eles não vão repetir a manopla como... Não, e não, eu acredito que não vai ter também outro objeto mega incrível que domine e acabe com o universo. É, não vai ter um objeto tesouro, né, pra ser a caça. Exato. Eu acho que eles podem ser Guerras Secretas. É contido. Tem um Beyonder mesmo? Entidade? É, o próximo passo eu acho que é pode isso. Entidade, né, cara? Mas pode ser uma coisa que acabe, que se perfaza num filme só, sabe? Vingadores 5 vai ser Guerra Secreta. Algo maior que isso tudo, uma entidade gigante. Eu achei que apareceu o Anabar. Pode ser o Kang também. Ah, mas... Não. Kang... Kang é legal, Kang aí no peito. Eu acho não. Aquela cabeça de capacete. Não, também não gosto, não. Não, o Kang que pega a... Viagem no tempo. A capitã. Não, o Kang... Não, um dos clones do Kang, ou sei lá, uma das versões do Kang lá, de algum futuro ou passado, sei lá qual, que pega lá a Capitã Marvel, não é? Não tem uma história assim? O Kang, ele apareceu em algum filme aí da Marvel e nem rolou, cara. É aquele do... E se voltar pra Marvel, se voltar pra Marvel, direito de X-Men e Quarteto, e aí, vocês acham? É o que eu falei, eu acho que só se for pra voltar, só aparece lá pela fase 5, sério, é muito distante, porque vai ter que restabelecer muita coisa, e pra explicar, o pessoal não vai engolir, somente a base nerd que eles estavam ali embaixo, ou que o Namor tava ali em Atlantis, escondido esse tempo todo, acho que nem piadinha, que nem a piadinha que eles fizeram com o Thor, de onde estava o Thor esse tempo todo, no mundo da Guerra Civil, isso não passa, só se tiver um universo paralelo mesmo. É, o Quarteto, eu falei que dá pra, depois do Vingadores 4, a humanidade voltar a se preocupar com o espaço, né, porque sofreu uma invasão, mas o X-Men é mais difícil, porque... Sai esse ano, né, tem um filme do X-Men aí pra sair esse ano, né, pô. E, tipo, eles podem... Vai ser foda. Acho que sem Deus não sai, hein? Acontece alguma coisa... Não sai nunca, né? Aí eles pegam uma animação pra cobrir calendário. Exato. Mas é tipo, eles podem inventar que as joias do infinito ativaram o gene X que tava dormente, ó, em alguns. Mas é meio difícil aquela história do X-Men sustentar um plot de preconceito, sendo que tem um monte de gente alterada por aí. Se for pra colocar, não dá pra colocar isso nesse universo agora de uma mensagem positiva nos X-Men, já que eles estavam escondidos, mais escondidos ainda esse tempo todo. Mas é fácil essa questão de... Questão de preconceito é fácil, não. É só dizer, esses caras aí. Cara, é muito fácil de mudar num filme a opinião pública. Faz que nem lá sabe a família dinossauro lá? Vocês lembram do episódio do quadrúpedes lá que os quadrúpedes fizeram? É muito bom esse episódio. Chegaram da religião. Ah, o Dino vira amigo no final. Acho que não vão juntar, não, velho. Acho que vão ficar no universo lá dele. Não, e tipo. Peraí. E se juntar quando eles fazerem guerras secretas? É isso que eu tava pensando também. A minha teoria era essa. Se for pra fazer guerras secretas, tem que fazer o arco do Rickman e o grandão. Exato. Aí que tá o problema. Até chegar aí, é muito filme. É 10 anos. É mais 10 anos. Nossa. A minha teoria é no final do 4 eles zoarem um tempo e dar justamente nas incursões. Aí vai poder fazer tipo, o quarteto chegando assim de outro universo falando, pô, deu merda aí, pessoal. Pode crer. Isso aí seria legal, hein? Isso é sensacional. Eu não li o Guerra Secreta do Rickman todo, mas os filhos do quarteto estão meio tipo jogados assim pelas dimensões. Toda a Fundação Futuro e eles já fazem os rolês deles, entendeu? Então eles têm um trabalho ativo assim nisso. Cara, sabe o que podia acontecer? Podia aparecer o Quarteto Fantástico assim, chegando, falando pros Vingadores, deu merda, aí no final... Deu merda aqui também, vamos pra merda aí. Deu merda aqui. No final da treta toda, juntar os universos e aí acabou. Aí chegou o Killmonger de Tocha Humana. Não, mas inclusive a Marvel tem dois, né? Dois Tocha Humana, né? Tem o Capitão Tocha Humana e tem o Killmonger Tocha Humana ali. Tem o Perry White e o Golias, que é a mesma pessoa? Tem... Pô, pode crer. Caralho, isso eu achei muito engraçado. Nem sabia que era Golias até ontem. Né? Até ontem. É o humorista, pô, da Praça. É aquele. Cara, tô falando do Golias da Marvel mesmo. Tô brincando, assim. Pô. É que ele morre no Guerra Civil. Cara, acho que ninguém lembrava desse cara. Tipo, ninguém. E é capaz de ter fã querendo. Ter fã mimimi, fã nerd baitola, com mimimi dizendo que ele devia morrer igual na Guerra Civil. O que eu pensei pro X-Men não é que eles estavam escondidos. É que eles estavam com o gene X, só que o gene X não surtia efeito porque tava uma espécie dormente, sei lá. Aí as joias ativam ele de alguma maneira, sabe? Essa aí não foi mais ou menos uma linha de raciocínio do agente da Shield com os inumanos? Eu não vi. Ninguém viu. Inumano. Alguém viu inumano? Aí tipo. Rapidão. Tudo isso foi ignorado. Defensores, agente da SHIELD, tudo. Motoqueiro fantasma, Runaways. Mas sabe porque o Kevin Feige, que é o chefe da divisão de cinema, brigou com o cara que é chefe da divisão de TV da Marvel. Tá fudido. Agora tá separado os universos. É, mas aí, tipo. Era pra ser amarradinho isso aí, né? A gente pode meio que inventar que o. Pelo adolescente tá na puberdade, se manifesta mais nele. Sei lá. Eles fazem no filme dos X-Men uma merda assim que alguém desse, sabe, bota o Magneto lá pra fazer uma merda grande, aí, pronto, aí tá lá a galera falando, essa galera aí do Gen X, esses mutantes são maus, não sei o quê, pronto, fechou. A única coisa que eu tava discutindo lá com o Bigode é que o Magneto e o Xavier já tinham que ser adversários de ativismo político antes. Sabe, pra ter um background assim deles serem inimigos. Porque a Segunda Guerra Mundial já tá. Faz tempo aí. O Capitão América tem 93 anos. Já tá. Não tem como mais fazer filme do Magneto. teto dele sendo criança no local. Tipo, assim. Verdade. Então tem que inventar algum background diferente pra ele. Assim. A finge que ele tava pra morrer, e aí ativou o Gen X e ele voltou. Opa, tô aqui musculoso agora, galera. É, mas eles têm, cabelo branco, eles têm que ser meio que musculoso. Líderes em algum ativismo político pra quando os mutantes... se emanarem, eles captarem mutantes pra eles, sabe? Pro grupo deles. Vai ficar esquisito, né? Eu gostaria que fosse um universo separado mesmo. Também. Deixar as realidades, né, cara? Cada realidade na sua, cada... Agora uma oportunidade que a Netflix tem... Ia ficar igual a Fox, do mesmo jeito. Tá do mesmo lugar. É, verdade. Aí, agora, uma ótima oportunidade pra Netflix, né? É apagar o Punho de Ferro, né, não? Tá, lançou-se a oportunidade, na verdade. Já pensou Defensores 2, ele vira poeira. Poeira. Ele ia apagar Defensores, eu digo também. Meu, puta que pariu. Ah, não, Defensores é legalzinho, vai. Não é... Apaga tudo, só deixa Jessica Jones e Demolidor, pronto. Seria bom o X-Men universo separado, porque acaba o Vingadores 4, eles só fazem filme de X-Men, aí rebuta os heróis depois de um tempo. Aí nesse hiato, eles só ficam fazendo filme de X-Men. Sabe? Não dá. Eu ia ficar com aquela vontade... Sustenta, será? X-Men não sustenta. Não dá. Ia ficar com vontade de filha da puta de ver X-Men e Vingadores. Mancho, é muito foda o Pato. Vim, cara, dá pra fazer junto. Dá pra fazer. Fazer, hein, Vingadores vs X-Men, porque pensa só, mas é mais fácil inserir o Vingadores no mundo que já existe X-Men do que o contrário. Sim, é verdade. E o Magia também quer ver o Novos Mutantes, né? Não, ele não quer ver. Não quer ver essa bola. Não quer. Ele quer ver o Novos Mutantes. Mas ele não quer ver X-Men, a Fênix, a Ordem lá da Fênix Negra, sei lá. Ah, eu também nem eu quero ver isso. Será que o Deadpool entra pros Vingadores? Hein? Cara, você deve ter alguma piada com isso. Cara, deve ter alguma piada no Deadpool com. Tipo, será que já pensou alguém desaparecendo no Deadpool? Bota lá aquele Peter. O Peter desaparecendo lá no Deadpool. Ia não, botar o Peter junto com aquele cara que o Thor passa as férias, sabe? Na Austrália. Sério. Mas o Ryan Reynolds, ele o filme lançou uns dias antes, né? Então dá pra ele inserir agora, fazer alguma piada, porque ele faz isso. Quando surge uma piada nova, ele pega e coloca, assim, de voice-over no a própria piada do Thanos, eu acho que ele nem pensou na hora, aí ficou o hype e ele, pô, esqueci essa piada. Então, por isso que eu falei de ter uma piada com o Thanos, porque ele pode aproveitar alguma coisa que ele viu agora no Guerra Infinita e jogar no filme dele. Ah, sim. Seria engraçado. Eu vi uma teoria que o Ryan Age, eu falei o nome, já me enrolei falando o nome dele. Mas, tipo, ele seria aquele maluco que é o único que tem consciência do que tá acontecendo no mundo. Então, tipo, ele sabe que tem, tipo, dois universos que correm paralelos e tal. É. Só que ninguém leva fé neles. Agora aquela piada lá pro filme da DC foi muito bom, hein, no trailer. Dá pra fazer uma ponte. O Thanos pega e fala, tipo, ah, não vou ressuscitar outra vez. Aí pode falar assim, ah, olha aí, ó. Aparece o Deadpool, mas não tem como, não foda. Não, e o final do Deadpool, né, tipo, ele meio que abraça o Thanos e entra no portal do tempo. O Thanos não, o Cable, né? Uh-huh. Ele abre a viagem do tempo do Cable, sacrifica jogando os dois no portal lá. Aí cai no universo Marvel, assim, os dois. Seria foda. Porra, já pensou? Tem um gato sai com isso. Ele sai com o Cable de um lado e entra no portal com o Cable e sai do outro lado com o Thanos, hein, do lado. É o mesmo ator, né? Tem a HQ lá. Tem a HQ lá do Deadpool. Isso é legal, hein? Aí o Thanos olha pra ele. Meu filho, sei lá, que ele adota o Cable. Mas tem aquela que ele volta para as guerras secretas antigas aí. Nossa, tem uma parada que é cara, tem uma ridicularidade nas HQs, acho que isso aí é recente. Que é tipo, o Thanos, ele ama a morte, né, lá, né, nihilista e tal, ele tem aquela paixão pela morte, né. Só que a morte gosta mesmo é do Deadpool, porque o Deadpool é que... Nossa, isso é muito nojento, assim, cara. É massa, velho. É muito Marvel não sabendo o que fazer, assim, tipo, né. Será que a morte é aquela moça lá do coisa? Enfim, considerações finais. Vamos embora pra. Já tá grande. Era a gente que ia falar. Quero me despedir. Não, para de considerações finais. Pera aí, guarda aguenta mais um pedacinho aí, só pra gente fazer as considerações finais. E eu queria agradecer a galera que foi ficando pelo caminho, que desapareceu desse cast. Foi eles viraram fumacinho, viraram cinzas, né? Queria agradecer aí ao Pão. Do Não Vai Ter Cast. Vocês jogam no YouTube aí, Não Vai Ter Cast, que eu acho que vocês vão achar lá o hangout da galera. É o Lucas do Crazy Cast, que ele também desapareceu. Tanto usar a manopla aí, ele morreu. E vocês buscam no Google Crazy Cast, que eu acho que vai aparecer lá nele. Eu vou deixar o link no post, link da galera no post, pra vocês irem atrás. Queria agradecer aqui enormemente ao Pato. O Pato é outro nível, rapaz. Eu achei que o Walter vinha, acho que quem falou que o Walter... eu falei, mas talvez porque mudou o horário, sei lá. Ah, beleza. Bom, Walter e Pato é outro nível. Ia ser muito foda ter vocês dois aqui. Ia ser tipo Thor e a Capitã Marvel, sabe? No mesmo tanto. O Superman na Marvel. Pode crer. Era mas, Superman e Thor. Vocês com têm... Tom Bretas na Marvel. Vocês têm obrigação moral de. Vocês têm obrigação moral de lançar esse cast porque a vitrine tá muito foda. O Borgo vai fazer. Cara, Borgo, tu tem que fazer a capa. Eu vou esperar o Borgo fazer a capa pra poder. Enquanto eu edito, o Borgo vai fazendo a capa aí com. Tem que não, ter o. E põe o Érico Borgo esfarelando do lado do Igor. Também. Caralho, isso vai ser. Por favor, Borgo, por favor. Você tem. Agora você tem dever moral. Como disse o Pato, de fazer essa capa. Irei fazer. Eu falei dever moral de lançar esse cast. Não, fazer a capa. Porra, não, cast, porra. Cara. Ah, lançar o cast é mais necessário. Essa capa aí. A gente lança a capa, depois lança o cast, que faz que nem a Marvel. A gente primeiro lança a capa. Aí, no próximo, né, no próximo ano que lançar o outro cast, a gente lança o cast de continuação, que é a continuação da capa. Mas enfim, já tô com sono, tô falando merda aqui. Queria agradecer aí ao Pato lá do WeCast. Por favor, Pato, fala aí do WeCast, que você dá o jabazinho aí, sei lá, pede pra galera ir assistir, jogar no Google. Mas vai ter que ser BR, né, WeCast BR, porque tem o WeCast, né, lá, mas WeCast tem o HRF, espanhol. Tem um HRF lá de quem fez o site do piada de HTML, desculpa. Vai, o Walter deixou alguma piada lá? Não, é uma piadinha de HTML, do HRF, PTBR, PC, mas deixa, pá. Aqui, eu sou o refalecido Pato, né, aqui nos Lamentáveis, mas no Wikicast, agora a gente roubou mais um integrante daqui, né, tem um Zé. Exato. A gente tá fazendo aqui, eles fazem estágio no Lamentáveis e vão pro Wikicast, é incrível, cara, isso é muito incrível. Eu tô preparando. Pra roubar os participantes, que porra, né? O Thanos matou metade dos Lamentáveis também, né? Né? Olha, o bigode. Bigode é o Thanos, né, cara? É o Thanos definitivo, né? Gordo, né? O Clint apareceu lá no Pulsiga. O Clay no. Os Vingadores Crazy... separados, tá ligado? O Crazy Cash. É tipo o Ken Outra. Tá ao mesmo tempo aqui, só que tá ao mesmo tempo em 500 outras coisas. Sim. Não, mas é isso, é bom. Caralho, o Ken O, ele participa de 500 podcasts, assim. Na semana ele não faz mais nada. Ele sempre tá em algum podcast, cara. Tá incrível. Vocês ainda têm um grupo de WhatsApp do antigo? Saiu grande parte. Saiu, né? A gente tem dois. A gente fez aquele. Tu lembra daquele crossover, né? Que a gente tinha feito que foi, inclusive, foi nisso que o Bigode te copitou lá pro Wiki, né? Pro Wikicast, né? Aí, nesse grupo, o Pato saiu metade, assim. Saiu uma porrada de gente apretado. Muito bom. Quem não presta é a gente mesmo. Mancha, quase que eu ia saindo da porra do grupo, porque eu fiquei puto. Aí eu lembro que é verdade, o Bigode mordeu uma vez. Todo mundo mordeu. Eu acredito que eu lembro que o Bigode ficou puto lá com o comentarista político que tem naquele grupo. Ah, sim, o Rafael Ricardo. Nossa, era quase todo dia o textão, velho. Não, o Ricardo tá quieto. É muito bom, cara. O Ricardo tá quieto, graças a Deus. Digo áudio. Esse grupo é muito bom. Esse grupo é demais. Grupo era bom. Eu rio demais, assim. Eu continuo rindo muito. Me divertindo bastante. Hein. Parece que é quesito. Você é do Wikicast e você sai do grupo. Porque foi bem difícil. O único que continua lá, o Pato. O Belo. Não, mas o Belo tá lá, o Belo. O Bigode expulsou o Belo do Wikicast. Oxe, mas o quê? Ué, ele apagou o Belo do grupo do Wikicast. Caralho, por que? O Carioca do Mal. O Belo também, né? É Belo, hashtag Team Belo aqui. Cara, o Belo é muito engraçado, cara. Belo é um cara, inclusive memes. O último que saiu lá foi porque o Belo postou lá um negócio de nazismo. Aí, cara, nossa, eu nunca mais volto pra esse grupo. Era eu. Mano, o Pato, lembra do Arrow? Lembro. Aí o Arrow tava... Não sei, é a rixa. Mas ele não participava do grupo. Não, mas tava participando muito. Voltou tipo. Ele até que tinha voltado pro um ou dois casts que a gente tinha feito. É, ele tava de volta, tá ligado? Aí surgiu a rixa dele e magia. Aí qualquer coisa que um ou outro fazia já começava a putaria de briga, discussão lá, besta. Aí saía do grupo. Numa dessas, o Magic faz nazismo. Aí o Belo mandou negócio de uma entrevista de um nazista e um judeu. Aí o Aaron falou: puta que pariu, não aguento mais. Aí, nunca mais volto pra esse grupo, nunca mais me coloco de volta. Não me conheço, ok? Vocês são lazarentos. Mas o Belo ficou. Tá lá ainda. Bela não sai de lá, não, cara. Pela gente, ele não sai nunca, porque o bicho é sem futuro, velho. Participa das brincadeiras lá. É muito engraçado. Bela é foda. Mas bora, considerações. Outras considerações finais. Bom, enfim, vamos lá depois desse. Eu não sei, cara. Eu não sei se eu consigo tirar isso do cast, não. Eu edito porcaria. Não, deixa. Mas... Eu edito. Alex, mas enfim, valeu mesmo, Pato. Por favor, considerações finais aí, amigo. O que, que você achou? Sua nota, vai, Bogo, tua nota aí pro filme. A minha nota pro filme? Eu vou rever o filme, mas até agora tá 9,5. 9,5. Pato. 9. Pato, considerações finais e nota, vai. Eu só espero que no 4 o Peter Quill pegue a manopla do Michael Jackson e vença o Thanos numa disputa de dança. E minha nota é 8,5. Melhor filme da Marvel ainda é Homem de Ferro. Meu favorito ainda são os Guardiões da Galáxia. E é isso. O meu favorito, cara, hoje eu acho que é Pantera Negra, cara. De verdade. Assim. Não. Mas o Soldado Invernal tá no top 3, assim, com certeza. De falar Tiri. É. Tiri, melhor personagem do mundo. Amor. Tiri. Esse nome dela. É Shuri, esqueci, desculpa. Shuri, caralho. Shuri. É Ticket, né? É da Shuri, a tecnológica. Muito boa. Que chega os caras lá, ela fala, ô, por que vocês não viraram a retomborda da Fanafuseta aqui? Aí eles falam, ô, muito bom, essa personagem é muito foda, cara. Os personagens do Pantera Negra são muito, muito foda, de verdade. Por isso que eu gosto, acho que eu tô gostando tanto desse filme do Pantera. Tipo, o melhor da Marvel até agora pra mim é Pantera, depois Soldado Invernal. Roubou o posto do Soldado, não consigo. Mas vamos lá, magia, considerações finais e nota, meu filho. Sabe que eu não pensei numa nota, porque eu acho que esse filme é grande demais para meros númerozinhos. Eu dou um monte de Vesúvio pra ele. Não dá pra quantificar, né? Não dá pra quantificar em... numericamente. Tem alguma consideração final, Magia? Você ficou mais calado aí. Não. Não, veja um filme do Esquadrão Suicida, né, Magia? Nossa. Oi? Você não vai recomendar o filme do Esquadrão Suicida? O filme não, alto lá, a animação. Sim, do Hell's Bane, mas... tem que ver. É 20 vezes e 7 melhor do que o filme. Isso aí também, né? Até Liga da Justiça. Clint, considerações finais e nota, por favor. Gostei do filme, top, mas esperava mais, então nota 8. Quem foi que chegou dizendo que era igual ao Logan? Foi tu, não foi? Não, acho que final igual ao Logan. Cena, melhor que Logan. É melhor que Logan. Eu gostei muito. Quem? Olha aí, final, ó. Quem não, gosta do último ato de Logan gosta do Hulk e a volta do Capitão Gancho. Que absurdo. É a mesma coisa. Eu não gosto de criança. Eu também não gosto de criança, mas porra. Seu criança fóbico. É o mesmo plot do Old Man Peter Pan. Então, você não entendeu as nuances. Você não entendeu as nuances. Cara, o Pato tem que voltar pra participar mais do Evacast, cara. Cara, mas o final de Vingadores é praticamente é comparável ao enterro de Logan. Então, por isso que é bom. Entendeu? Eu não chorei, então pra mim não conta. Melhor chorar, é verdade. Chorar. Eu chorei, então é melhor que Logan. Ó. Consegui chorar. Me fez chorar e é melhor que Logan. Não chorei, mas a minha amiga, minha queridíssima melhor amiga, Jezebia, quase chorou e não entende porra nenhuma. Carmen Sandiego. É. Carmen Sandiego, que inclusive ia participar desse cast no... Ela, eu não... Jezebia. Eu quase chorei. É complicado, né? Se for assim, o Hachiko é o melhor filme do mundo. Putz. Não é isso. É o filme do cachorro. Anota, Clint. Nota 8. Beleza, então temos aí as notas. A minha nota é 10 de barra Logan. Esse filme é muito bom. Ei. Eu vou Logan dar Logan. Aqui falar igual. É Logan de Logan, né? É, não, como é? X23. É Logan de Guardiões, né? De Guardiões Logan 2, barra né? Guardiões 2. É arma X10/10. Não, é 10. Eu gostei bastante do jogo. É 10 em romano barra 10 em romano. É verdade, olha. X. Tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. O filme tem a nota dele. É, rapaz. O filme carregou, eu gostei muito. Só um negócio aqui. Então... Eu quero pedir um favor aqui pra mim mesmo. Eu queria editar pra colocar a música do Zé Cabaleiro, Samba do Approach. Como tu vai editar mesmo? O cara tá com 3 horas. Por que tá tem com a essa música? Eu não nada. Sei por que. Não tem então, nada a ver. Vem comigo meu brush. Tem que tocar dois CD Wind. Na hora do lado. É porque ele quer, né? Eu lembrei de uma consideração assim que eu tenho pra fazer antes de acabar. De Ferry Boat. Põe aquela lá, eu tava tristinho. Como é que é? Não. Odeio Zé Cabaleiro. Não. Odeio Zé Cabaleiro. Ué, mas Zé Cabaleiro é bom, cara. Não, nem vem, Clint. É horrível. Não é nada. Acabou. Ah, aquela que ele disse que tá com vontade de matar o delegado, uma coisa assim. É. Essa é legal mesmo. É a do chefe, eu gosto do chefe dele também, que é o Mais Valia, que é uma crítica sensacional do grande cantor Zé Cabaleiro, esse bosta. Que isso? Que isso? Manda mais outra consideração, que aí o Borgo que vai editar aí, tem como colocar aí na ordem. Não tô certo. Confirmando. Minha consideração é aquela melhor música do Zé Cabaleiro, que ele fala assim, I am the God of Hellfire. É esse. Ele coloca fogo em si mesmo, né? Colocar essa música aí no cast, lembra? Ele toma um galão de gasolina e joga, né, e risca um fósforo. E olha que isso, o vacilo lá do Homem-Aranha, Jorge Versilo. A gente tem que fazer um teste. Qual que é melhor? O Homem-Aranha do Versilo ou a Liga da Justiça do Parangolé? Meu Deus. Tem aquele do Goku, cara, o rap do Kamehameha lá, é muito bom. Nossa, eu caí e voltei, né? O axé do Kamehameha é muito, muito foda. Pode ir. Eu lembrei de uma música que o Jeremy Renner toca piano, ele canta porque é um vingador importante no Lady Show. Sim, sim. Porque então, o Jorge Versilo fez a fase do Straczynski lá, né? Que é o Homem-Aranha lá. É o Grant Morrison brasileiro. Ele faz alusões e sínteses e música. Piano. Tá bom, acabou, né? Acabou. Espero que vocês tenham falar aqui com o público. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do público aí do Noeba aí, nossos dois ou três, ou sei lá. E espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, ou não. Não sei. Até mais. Vão dando tchau aí, galera. Acabou. Tchau. Até o ano Pato, que vem. Por favor. O tchau aí, Pato. Tchau. Açaí, guardião. Tem alguma música com joia? Zeca Pagodinho, compadre, diz aí, tu tem a crush? É, xará, vou procurar saber, depois eu te falo. Vou estar meio perdido ainda aqui. Mas depois eu falo pra você. Mas a proxa é isso aí, é borogodó, siriguidum, balacubaco. Ah, sangue quente, né? Eu acho que tu tem, tá legal. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche eu ando de ferro e boto chá comigo. Eu tenho sabor à fé. É mesmo, compadre? Meu temperamento é light. Nossa, minha senhora. Casa é high-tech. Que beleza. Toda hora rola o insight. Ah, já fui boa, fã, né? Do Jethro Tull. Hoje me amarro no slash. Minha vida agora é cool. Meu passado é que foi trash. Vai! Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche eu ando de ferry boat. Beautiful. Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche eu ando de ferry boat. Fica ligado no link que eu vou confessar my love. Depois do décimo drink, só um bom e velho engove. Eu tirei o meu green card e fui pra Miami Beach. Posso não ser popstar, mas já sou um novo Rich. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Bonada. Na hora do lunch eu ando de ferry boat. Leva teu brunch pra lá. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch eu ando de ferry boat. Olha só, eu tenho sex appeal. Isso é problema, sim. Saca só meu background. Não quero nem olhar. É nóis como Damon Hill. É nóis como Fittipaldi. Deus me livre. Não dispenso um happy end. Quero jogar no Dream Team. De dia uma tchumeta. E de noite drag queen. Venha provar meu brunch. Sabe quem eu tenho approach? Eu approach do cara aí. Na hora do lanche eu ando de ferro e boot. Venha provar meu brunch. Sabe quem eu tenho approach? Na hora do lanche eu ando de ferro e boot. Diz aí, pagodinho, depois de sair daqui, pra onde é que tu vai, hein, meu irmão? Ô, rapaz, eu tô até meio acanhado, assim que eu não tô acostumado a falar palavrão, não, mas eu vou. Eu vou beber um pouco, eu vou por aí. Vou em cima do chão e debaixo do céu, qualquer lugar pra mim tá bom. Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche eu ando de ferro e boot. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche eu ando de ferro e boot. Venha provar meu brunch. Rapaz, saiba que eu tenho approach. Olha o que tu quer arrumar aí. Na hora do lanche eu ando de ferro e boot. Vai lá que eu sei que tu já tá gostando da minha. A garota tem seu dia de melhor, mas já saquei teu approach. É, vira esse teu approach pra lá.